Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. The Sun, queridos magiqueiros, vocês devem estar achando alguma coisa muito estranha aqui, mas é porque o senhor Andrei está com a voz assim. Fala alguma coisa, Andrei. Morta! Esse é o Andrei hoje. Então sobrou pra mim, Marcos Keller, isso que vos fala, fazer uma entrada e tentar hostear alguma coisa, obviamente com sucesso limitado. Já fica avisado todos vocês aí. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui nesta mesa. Vocês vão querer fazer frase de efeito ou deixa quieto hoje? Então vamos pular a frase de efeito. Pode fazer? Preparar com tanto carinho. Tá bom, então vai. Eu tô pedindo pra chefia ali. Então aqui comigo hoje nós temos o nosso querido barbado, careca, muito mal encarado, Lívia Andrade. Tô desconcertada agora. Teve um momento de crise de identidade. É, qual é o tema? Pô, Lívia, você que fez o bullet time aqui, pô. Tá bom, então. Bullet time é Matrix essa porra agora ou que sou arrombado? Eu sou o host, cala a boca. Rostei essa porra direito, caralho. Fica quieto que eu sou o host. Corta. Oh, Andrei, abaixa o microfone do Andrei. Vamos lá. Lívia Andrade. Ah, meus queridinhos. Tudo bem com você? Eu quero dizer assim, o apressado come cru, não confunda. Há muita filosofia por trás deste. Exatamente, por isso que eu sou muito apressado. Nesta pequena declaração. Temos aqui também hoje, rouco, com dificuldade de falar, mas ainda se expressando de maneira magnânima, Juliana Ponzilacqua. Sabe qual é a grande merda? É que a magia da Disney, a varinha que faz plim e tudo aparece, foi o que fudeu o rolê. Não é? Pois a varinha é. Da Disney foi o que fudeu o rolê. Ponzilacqua, Ju. Eu achei muito sábio isso, né? Vou lá, qualquer coisa, plim, tá pronto. É isso que acaba com tudo. E pra acabar com tudo também, nós temos aquela que é sinestésica, confunde com crise de identidade, Vinícius Ferreira. Sua magia não funciona porque você é um merda. Muito prático, né? Já começou, já pé na porta. E com essa vozinha simpática, a risada mais calorosa e querida da podosfera, com muita simpatia e a Xuxa da magia negra, Andrei. Eu vou corrigir o Vinícius. Sua magia não dá certo, porque eu sou emprego, seu filho da puta! Ele tá com uma voz de black metal tá foda. Tá o Batman, né? Do Nolan, todinho. Aquele clipe do Batman, tem um clipe do Batman cantando metal? Ele tá me lembrando aquele remix do molequinho que cortou o dedo. Ah! Joga água! Eu vou morrer! Segunda abertura do Death Note. Perfeito. Então fica aí quietinho, junto com a gente, pronto pros recadinhos, porque daqui a pouco você vai descobrir por que a sua magia dá errado sempre. Presta bastante atenção nesse podcast, tá bom? Tô pedindo com todo amor do mundo e um tiquinho assim de ódio também. E aí você para de encher o saco no nosso inbox. Até mais, gente. Você está aí? Seja muito bem-vindo. Bem, eu sou André Fernandes e vocês devem me conhecer por sucessos que lancei em livro como Magia para Idiotas e Quem Enfeitiçou o Meu Queijo. Bem, estou aqui para falar sobre algo que deixa os neófitos com a cabeça em chamas. Mas não se preocupe, porque agora os seus problemas acabaram. Você está cansado de ver suas magias dando errado? Além de ouvir esse episódio, tem uma coisa bem óbvia que você pode fazer. Estudar. Sim, isso mesmo. E para isso, a Penumbra Livros vai te dar uma força. Valendo só até o próximo episódio. Ou seja, daqui a 15 dias, eles estão dando frete grátis em qualquer livro da Penumbra. É só colocar o cupom DEUBOM, tudo junto e com letras maiúsculas, na hora de fechar o seu pedido. Escolher qualquer tipo de frete e você vai receber com frete grátis na modalidade registro módico. Além disso, se você está ouvindo esse episódio perto da data de lançamento, boa notícia. Dia 13, sábado, depois do curso de runas da Ju e do Kussa, vai ter a noite de autógrafos do livro novo do Lorde A, Deus é um Dragão, na balada do Estação Madame. Todo mundo que comprou o livro na pré-venda ou está fazendo curso de runas já está com o nome na lista para entrar com desconto. E se você ainda não pegou o livro, pode comprar lá na hora, economizar o frete e pegar aquele autógrafo maroto para valorizar o seu exemplar. O link do evento estará no post. Então é isso, bora lá para mais um episódio do Magicando e descubra por que a sua magia deu errado. Vamos lá. Então, o que acontece é que nós recebemos várias vezes, e não só eu, acho que todo mundo que tem alguma ligação com a questão mágica e por aí vai. Até eu, quem diria. Até o Andrei, que tá sempre falando que não manja de nada, mas estão sempre tirando dúvidas com ele, sempre recebe aquela mensagem dizendo assim, ah, eu fiz tal coisa e não deu certo, isso não funciona. Ou, como eu recebi um tempo atrás, alguém mandando mensagem pra mim falando assim, eu quero uma prova definitiva que a magia existe. Não é que eu não acredito, mas eu preciso disso pra continuar e pra fazer não sei o que, papapá. E eu não lembro se eu respondi ou se eu não respondi, ou se eu falei tipo assim, magia não é pra você, e dei um ponto final. Eu não lembro. Então, se fui ofensivo, você que mandou essa mensagem, desculpa. Por que que a magia da galera não funciona? Quem gostaria de começar a falar sobre... Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, a Ju propôs uma coisa. Pressa. Vocês acham que a pressa tem relação com a magia falhar? Cara, a pressa é o que faz muita coisa falhar, inclusive a magia. A sua ereção. Também. Não, você não tem pau. Eu não tenho pau, mas... É, enfim, o equivalente também. Eu tive um sonho uma vez, tinha acabado de falhar. Não falhei totalmente, mas eu fui aquém do esperado. E eu dormi, e eu sonhei com um monge budista, sentado num morro. E eu tava com muita sede, e tinha um pote. Aí eu vinha pra beber água, ele dava um tapa na minha cara. Pá! Aí eu caía. Aí ele falou, você não tem berilho, filha da puta. Seria muito melhor se tivesse feito isso. Aí eu ia pro pote, assim, com sede, e dava um tapa. Pá! Aí só na hora que eu fui com muita calma, assim, que ele falou assim... Não vá com muita sede ao pote. Tu tá de sacanagem. Tu tá. Ai, isso é fanfic. Caralho, não, é real. Não foi tão bonito assim. Eu devo ter tomado um tapa só e eu entendi depois, ele não falou. Mas pra fins didáticos e de ilustração, a pressa. Você vai com muita sede ao pote, você não merece o pote. Você quebra o pote. Tá vendo? Então, o que que a pressa acontece, Vinícius? Fala pra gente. O ótimo inimigo do bom. Caralho, desenvolva. Esse é o contraponto desse lance da pressa. Muita pressa é ruim. Você querer que as coisas aconteçam rápido é ruim. Você esperar que fazer as coisas de qualquer jeito que você quer agora é ruim. Mas eu também acho que não compensa você ficar pirando muito no ar. Eu ainda não achei o meu cinto de couro de leão, então não posso fazer essa magia que eu precisaria pra resolver um problema imediato que eu tenho. Então, acho que tem os dois fatores aí a serem considerados. Então, tem um ponto de equilíbrio, né? Nesse caso aqui que você tá falando, o cara nem começa, na verdade. Seria um problema pra começar. Então, o cara vai protelando. Então, eu acho que a pressa se manifesta de duas formas, negativamente. Uma é a pessoa esperando o resultado muito rápido, e outra é a pessoa fazendo as coisas de qualquer jeito, porque... com pressa. Eu acho que nesse ponto é o que dá pra sacar, depois de tanto tempo a gente fazendo esse podcast, é que eu acho que é muito coisa geracional, né? Faz muito parte da sociedade que a gente vive hoje. É muita ansiedade. A galera é muito ansiosa com relação a resultados. Elas não conseguem entender o valor de uma jornada ou do esforço, né? Parece que tudo tem que ir no agora, e se não deu certo, não deu certo. Pra ontem, né? E tal. Eu vou abrir aqui meu coração agora nesse momento, que é o seguinte, eu tô fazendo algumas coisas, por causa do Magicando, a gente faz coisas de iniciantes, médio, mago de mediano, até coisas bastante avançadas, né? E eu tô lá fazendo, na brincadeira, pô, o que eu experimentei aqui, né? E eu acho que esse não é o ideal de se começar. E eu não tô querendo, assim, ser o guardião de portal de ninguém, não. Mas, por exemplo, toda vez que a gente cita as nossas primeiras vezes, quando tudo começou, vocês citam que a Ju cita sempre o exercício da vela quando ela começou. O Vinícius sempre lembrava de quando ele era criança, o tio dele ensinava ele meditação, por exemplo. O Keller também teve os momentos em que, enfim, ele começou a exercitar coisas bem simples, né? A Lívia, ela nasceu com um problema psicológico, e aí a gente aceita. No geral... Que filho de uma puta, né? André, abaixa o microfone do André. Não, mas isso é a melhor coisa, porque ela já, na ficha dela, ela já nasceu com a vantagem. Com pontos extras, né? Então, por favor, gente, tem problema psicológico. Mas vocês entendem meu ponto, assim, tipo, tem gente que, ah, Andrei, eu queria muito, eu vou com uns amigos na praia, eu queria muito invocar um Goécio, e tipo... Pra que faça sol no dia. E tipo, no verão, não, né? E eu não quero nem ser aquele cara, ah, não, nunca invoque isso que você vai se dar mal e tal, porque muita gente já tem esse discurso, mas é muito, cara, é tão fora de realidade, de contexto, que mesmo se desse certo, né, cara? Qual é a chance da pessoa sequer controlar algo tão forte assim, né? Só fazer um adendo, que eu acho que é importante. Não é que você nunca vai conseguir, na sua vida, fazer com que um feitiço, um negócio que você faça, funcione rápido. Só que, para funcionar rápido, você já precisa ser um mago ou uma bruxa um pouco experiente. Que você tem que saber guardar, você tem que saber lidar com uma energia que não tá ali às vezes, que você vai tirar de algum outro lugar. Você tem que pensar isso. Não é que sempre vai demorar uma eternidade. Às vezes a eternidade pra pessoa é uma semana, mas ela acha uma eternidade. Mas não é que você sempre vai ter que esperar uma eternidade pra dizer, ó, eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Só foi começar a dar resultado magia, por exemplo, de dinheiro, né? Que todo mundo fala. Só foi começar a dar resultado as minhas magias de dinheiro depois de quase 2 meses eu fazendo rolê. Aí eu comecei a ver os resultados começaram a vir regulares. E aí eu falei, bom, eu preciso continuar nessa toada. Por quê? Você movimenta energia. Movimentar energia. Por isso que a minha frase do começo do podcast, né? O plim da varinha que de repente faz aparecer um negócio é que fudeu o rolê. Você acha que quando você faz um feitiço, uma magia, você vai instalar o dedo. Não é Thanos, você não é o Thanos, velho. Você vai instalar... Pô, Thanos, magia é a última coisa que você precisa, né, cara? Não é que você vai instalar o seu dedo e amanhã já vai estar aparecendo. Mas você pode, com o tempo, com o treino, se tornar um mago muito foda e conseguir fazer isso em menores quantidades de tempo. Eu acho que é só isso, cara. Não é que você nunca vai conseguir. A gente tá falando assim, ah, porque não pode, sempre demora. Não. Ouça o episódio Time Magic também. Então, muita gente... Vou aterrar isso numa uma realidade mais mundana. O pessoal fala assim, ah, eu vou fazer... Minha experiência é de sei lá, design, de publicitário. Ah, mas você fez... Faz aqui um logo. Aí o cara vai lá e faz o logo em 10 minutos. E fala, quanto é que é? R$3.000. Ele, pô, mas você fez isso aqui em 10 minutos. Não, foram 30 anos de carreira e experiência... Mais 10 minutos. O cara só consegue fazer umas coisas... Qualquer profissional só consegue fazer umas coisas sensacionais. Fala, nossa, ele tem um dom. Ele teve sorte. Ele teve... É dom de Deus. O dom de Deus eu acho fantástico. A pessoa desenha lá. Você tem um dom de desenhar. Não, o cara trabalhou todo dia, pelo menos 2 horas, exercitando, para poder ser uma pessoa capaz, competente. Qual foi aquele livro que uma vez você leu, Vini, sobre maestria, que você precisa de... Richard Green, o nome do livro é Maestria. Maestria, que você precisa de... 10 mil horas. 10 mil horas pra se tornar mestre de algum assunto. Abre aí a calculadora do teu computador e dá uma calculada aí, quanto que é 10 mil horas. Façam isso aí. Porque... Deve ser coisa é pra tempo caralho. Pra caralho. Não, eu sei. Eu tenho... 3 mil horas na Dota e é com tempo pra caralho. 3 mil Dota do quê? 3 mil Dota na hora. Eu entendi 3 mil Dota, eu entendi o contrário, desculpa. Que era tempo que você podia ter gastado transando. Continuar. Ou porra, meu amigo! Faz, tem que ser bom. Tinha até a o tempo você conseguir ganhar DST também, né? Pô, com certeza. Preencher a cartelinha de herpes. Que horror. Tem mais um tipo. HPV também tem? Não? Não sei. Eu sempre usei esse mesmo papo quando as pessoas vinham pedir tradução pra mim. Mas você faz tão rapidinho. Aí eu falava, mas eu faço rapidinho porque eu estudei pra caralho pra isso. Então, agora pense assim. Você é designer, você é publicitário, você é médico, você é qualquer coisa. Aí a pessoa chega assim, você faz isso rapidinho. Não dá aquele ódio profundo que tu pensa assim, não, cara, eu me esforcei para conseguir fazer isso com uma velocidade, sei lá, ok. Isso também se passa pra magia. Se o cara vai conseguir fazer rápido... Ah, tem histórias do que o Sper fazia se materializar o negócio, tipo, eu quero um chinelo de não sei o que, aparecia uma pessoa entregando o chinelo pra ele. Porra, mas o cara, ele vivia aquilo. Depois de quanto tempo, né? Isso aconteceu, né? Depois de quanto tempo? Então, cara, você quer começar hoje no rolê e amanhã tá influenciando o tempo? Só pra fins didáticos, 416 dias de 24 horas. Se você só fizer isso, não fazer mais nada. Não dormir, não cagar, não fazer porra nenhuma. Seja mais de um ano sem dormir. Sem dormir. Aí você consegue tentar chegar lá. Se for 2 horinhas por dia, de 12 anos. Mais de 12 anos, nessa brincadeira, né? E eu queria levantar uma questão que eu acho que é importante, porque o Vinícius que está aqui presente, ele já auxiliou jovens mancebos mágicos em várias de suas questões por motivos que é relevantes apenas a ele. E tinha muita gente que desistia por causa das coisas básicas. Tem gente que tem que trava nas coisas básicas. Como que é isso, cara? Bom, acho que o principal motivo para as pessoas desistirem no meio do caminho é a falta de paciência. Uhum. Justamente a questão que é da pressa. Que é um pouco do que o André levantou também aqui, nossa geração, é, né? Sim, essa galera, sim. Ansiedade. Mas assim, é a principal reclamação do milênio. O cara acha que ele vai estalar o dedo, vai fazer o chinelo aparecer, vai fazer chover, vai fazer o caralho a quatro. E ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe. Deveria saber. Que antes dele conseguir um mínimo de competência, tem que aprender, sei lá, a meditar. Coisas simples assim. Meditar é a única forma de conseguir fazer magia dar certo? Não é. Mas é uma competência básica. É tipo, assim, o cara pode ser um puta escultor sem saber desenhar um boneco palito? Pode. Eu acho difícil. Mas não duvido que exista. Mas não tem um cheat code pra pular de fase, não? Então, as pessoas ficam achando que tem, mas não tem, né? De acordo com o André, nascer. Se você, ou você nasce com um brinde ou não dá. Não, você pode nascer. A ficha pode ter qualidade. Nascer na Inglaterra. Já... Ou o contrário, né? Você pode nascer um nuco espiritual. Porra. E como é que você vai fazer? Se você nascer um nuco, como é que você vai fazer sigilo? Porque a galera só sabe sigilo punheta, né? Fodeu, né? Ah, o nuco pode tocar punheta. Pode? Ah, eu não tenho um saco, né? Tem, mas apesar de que tem um nuco que não tem rolo também, não tem? Tem rolo. Não, tem um nuco que. São formas diferentes de. Torça diferentes pra, escolas de ouro. Torça pra nascer na cultura do nuco certo. Então, bem-vindo ao Eunuco Cash, que agora vai ser. Oh boy, that escalated quickly. Mas então, a galera desiste também porque na hora que vai fazer as paradas, assusta. Ah, já aconteceu. É o que tá. Tem aí quando um... o negócio começa a dar certo, a pessoa fala: ops, essa porra funciona. E a pessoa não quer que funcione. Que aí... A pessoa quer tirar onda com os amigos, sei lá o que passa na cabeça. Só que o negócio começa a funcionar, a pessoa pula fora. Que aí entra o medo, que pode ser tanto medo de dar certo, de dar errado, né? Nesse caso, e a vontade de se fuder. Vontade de se fuder. A gente já cumpriu aqui vários requisitos, assim, do que a gente tava falando. Porque, ó, a gente falou sobre a questão de você ter pressa, né? De você ter a pressa pra realizar e tal, e como isso pode boicotar o teu desenvolvimento. A gente já falou também sobre que para fazer magias emergenciais, né, você tem que ter uma competência elevada, não é qualquer um. Existe uma parada chamada sorte de principiante. Existe. Isso é bizarro como isso tem na magia. Eu acho que é uma coisa assim que normalmente a galera que vai fazer o primeiro sigilo... É porque você não tá esperando nada. É incrível como isso funciona. Ainda não tem, você ainda não desenvolveu a vontade de se fuder, porque você não tá achando de verdade que vai dar certo. Que vai dar certo. Ou será que você não tem um sensor psíquico acordado. O teu Galvão Bueno tá lá... Acordado ele tá, só que ele acho que... Ele tá transmitindo outro jogo. É, ele não tá pra essa competência, né? Pra essa competência que é a competência mágica. Você tá jogando tênis e ele tá narrando futebol, aí... Aí de repente ele pensa, opa, estou sendo requisitado ali. Uhum. É, aí ele fala, preciso foder aquele lado ali. Que eu acho que é uma coisa importante. É, eu preciso compartilhar uma coisa meio off-topic. Descobri essa semana que o sensor psíquico da Juliana é a Márcia Fernandes. O meu corozão é a Márcia Fernandes. Não tem a voz do Galvão Bueno, não. É da Márcia Fernandes. Deixa de ser louca! Fantástico. Tem mais uma coisa que faz as pessoas tropeçarem no meio do caminho. O quê? Que é a falta de disciplina. Ah. Às vezes a pessoa tem paciência, às vezes a pessoa não tá com vontade de se fuder, às vezes a pessoa não assusta quando o negócio começa a dar certo, mas ela não tem a disciplina de fazer o negócio. Mas magia do caos não é qualquer coisa, vai lá e faz. Não, independente de ser caos ou qualquer outra coisa. Você tem que ter um mínimo de disciplina. Você treinar que tá uma problema. Vez por ano, não vai dar. Pera aí que a virginiana quer falar. Não, gente, a gente não tá enumerando sem aprofundar. Vamos aprofundar tempo. A gente tempo. Vai ter tempo. Relaxa que vai é rolar. É, a gente tá só passando então tá por cima só. Tá vai bom. Rolar. Eu vou chamar de novo. Tá chamando o rosto de incompetente? Baixa o microfone da Juliana. Tô baixando aqui. Ah, você quer falar do bagulho da competência. O José Rogério perguntou se eu sou virginiana. Infelizmente, amigo. Assim. É, a gente tá falando então sobre as questões acho que são mais básicas e o que mais aflige a galera. É, dá pra gente começar a deixar algumas coisas um pouco mais profundas. Como, por exemplo, a crítica da Ju, que eu acho que foi muito pontual. E ela tem os culpados que ela deu na introdução dela. Eu quero nomes. Ela tem a pessoa. O culpado disso é o Valtinho. O Walt Disney. Então... A culpa do Walt Disney. O que, que o Walt Disney fez pela magia pra você, Ju? Não, esmerdalhou a magia. O Walt Disney esmerdalhou a magia. E nem é brasileiro, hein? O pior é que nem ele, sabe? Até anterior mesmo. Se a gente for dar uma olhadinha nos Irmãos Grimm, existem também algumas histórias que também já tenham magia instantânea. Pum, aconteceu. Apesar de que A bruxa do João e Maria era uma mulher que esperava muito tempo pra fazer, inclusive pra comer as criancinhas. Esperava muito tempo. Né? Ela esperava muito tempo pra fazer outras magias, porque na história completa do João e Maria tem isso também, tem essas informações. Mas a maioria dos contos são coisas que acontecem muito plá. Plim, a abóbora se transformou numa carruagem. Lembrando que são fadas, já seres mágicos e bruxas de milênios de idade, né? Então, né? Então, aí a gente volta nesse, né? O Andrei levantou uma coisa muito importante, que é, tipo, o sinal dos tempos, né? Então, a gente, e eu digo a gente porque tudo bem que eu mexi na internet, ainda era BBS, beijos pra quem lembra dessa época, mas hoje você... Quantas vezes você tá num lugar e fala, mano, o que, que é aquilo? Você pega Google, plum, tá, entendi o que é, né? A gente tá acostumado a ter respostas muito rápidas e ao alcance da mão da gente, quase o tempo todo. E quando a resposta não é rápida, você tem alguma forma de mensuração. Eu estou progredindo porque a minha barrinha de não sei o quê... Eu estou vendo que eu estou passando de uma fase para outra. Bom, a Lívia está culpando a gamificação da vida agora. Não, eu não estou culpando a gamificação da vida. Eu estou culpando as pessoas que não conseguem separar a gamificação da vida. Okay. Eu tenho até um adendo a falar essa fala da Ju, que eu acho que é muito interessante, que é a partir daí que surge até um outro problema que não tem nem a ver tanto com o tema desse episódio, que é aquele cara do... Tem aquele gráfico sei lá o quê, Demi Kruger, que é o quanto que uma pessoa acha que sabe sobre algum assunto. Que é aquele gráfico em ferradura. Sim. Que é tipo assim, quando a pessoa acabou de conhecer aquele assunto, ela lê um pouquinho e ela acha que entendeu de tudo. Se ela for um homem branco hétero, então... Como é que é? Ignorância inconsciente, ignorância consciente, conhecimento consciente, conhecimento inconsciente. Tipo, por exemplo... Aí vem pra uma ignorância consciente. É o problema do mago moderno de Facebook. Daquela coisa do cara que acha que sabe de tudo, super acha que... Eu até vou evitar usar a palavra mago do sofá, porque ele é um cara que nem é tão mago do sofá. É aquele cara que leu meio PDF, mas diz que tem 15 mil PDF. Não, porque essa galera... Ele tem 15 mil PDF, e ele não entende tudo de sigilo, ele entende tudo. Porque o Agripa não leu duas páginas, porque não tem brio. Aí eu não culpo ele. Do Agripa. É chato mesmo. E é chato pra caralho mesmo, então eu não tenho brio com orgulho. Tem que ter brio. Não, mas ele tá falando certo, André. Tinha um professor meu da universidade que ele falava assim, tem gente que acha que pega o conhecimento por osmose. Eu segurei a Xerox, o texto, e eu já... Chegou. I know Kung Fu. Manja? Tipo, por eu possuir o PDF, por eu possuir o PDF ali naquela pasta que tá a pasta de PDF, o conhecimento é meu. Aí vai citar, assim, fazer citação em latim errado. Não, se você tá no latim, você tá errado já, né? A escuta magicando e se tornou mago, né? Escutando magicando. Também, a gente tá aqui apanhando pra caralho. Vamos dar uma carteirinha aí. Ouvinte magicando tem uma carteirinha. Eu sou um arrubado. Mago do caralho. Como é? Precisa de um termo e fazer. Um caralhinho sorridente. Com o chapéuzinho. Com aquele hobby do Mickey, né? Do fantasia, tá ligado? Exatamente. Caralhinho, assim. E uma camisinha em vez de chapéuzinho. Eu acho essa fala do Andrei bastante válida, porque é o que a gente mais observa que tá rolando. E vale pra tudo, viu, gente? Isso daqui que a gente tá falando de magia, mas vale. Política, pra economia. Pra tudo. A economia, cara. Eu vou dar um ponto aqui. Desculpa, ouvinte. Desculpa, Michael. Você, eleitor do novo. Desculpa pra vocês todos, inclusive o eleitor do novo que não vota. Desculpa também. Que eu, por exemplo, eu só troco ideia séria de magia, de alguém que me pede alguma coisa. Às vezes aluno vem conversar alguma coisa, eu cozinho o cara e eu deixo quieto pra caralho. Desculpa, alunos. Até fazer 18 anos. Quando faz 18 anos, aí é o momento que eu começo a dar alguma atenção. Você tem uma dessa em vários níveis, né? Você pergunta assim, já fez 18? Não, então dá uma voltinha aí, passa bastante. Aí reclama do pessoal que só ensinava as paradas pro Rabino depois dos 40. Não, deixa eu explicar por quê. Deixa de ser trouxa. Sabe por quê? Porque o Rabino ali era a única fonte de informação. Aqui você pode ser um mago do Facebook todos os 18 anos sem problema nenhum, você consegue. Você tem competência pra isso se você for minimamente alfabetizado. O problema... E tiver um pouquinho de brilho. Um pouquinho. Chiquinho assim. Você pode comprar o sabão brilho. Tem um sabão brilho, não tem? Não, tem um bom brilho. E tem um mau brilho também. Meu Deus. E aí eu fico sempre pensando, cara, que eu olho a molecada e muitas vezes falta várias dessas coisas por motivo because adolescência, né? Cê, sei lá, cara, você tem outras questões, outras paradas pra ver, a pressa, a forma de estudo de um adolescente é uma coisa fantástica, né? Que ele abre o texto, ele lê o texto, ele acha que ele estudou. É, né? Eu, por exemplo, eu colocava o livro embaixo do meu travesseiro e queria... Osmose, queria sonhar. E ver se passava. Então. É o estudante de história de meme de Facebook, né? É. Viu uma moeda compartilhada com a. O águia nazista com a suástica e uma foice e um martelo. Tá vendo? Olha aí, ó. Foda-se seus 5 mil biografias nazismo, nazismo de esquerda, né? Por causa dessa imagem. Então, isso é uma coisa muito, muito problemática. Que a gente tem também no meio mágico. E eu acho que quanto mais for se popularizando, e tem que popularizar mesmo. Porque sempre vai ter um inner circle, assim, que você vai ter que entrar, não tem como. Mas quanto mais for popularizando, mais isso vai acontecer. Não é ruim. Eu não acho que isso seja um problema. Isso é só... Isso é. Ponto final. Entende? E, sei lá, acho que é a maior dica. Não sei se vocês concordam com essa dica, né? A gente também vive num mundo que nos cobra respostas muito rápido. E resgatando lá meu grande querido amado Paulo Freire, né? O sonho do oprimido... É seu opressor? Então, quando você é o seu próprio opressor quando você se culpa que as coisas estão dando errado porque não deu errado, não deu certo amanhã. Queria, né? Cara, se você insistir mais um pouquinho, pode ser que no final da segunda semana dê. Cara, se pode você... ser. Pode ser. Cara, isso é treino. É. Então, não seja o seu próprio opressor. Não seja a pessoa que fica falando pra você: nossa, mas eu sou uma merda, eu nunca vou conseguir fazer magia. Tipo, não. Não se... Como é que é a palavra? Deprecie. Não se deprecie e não seja o seu próprio carrasco. Eu acho que é o grande rolê da pressa é... Porque eu não estou dando respostas rápidas, eu não consigo compartilhar com os meus amigos que, nossa, eu fiz uma magia e funcionou muito rápido. A vida não é eu uma acho corrida, que, né? É... Repete, por favor. Bem a devagar. Vida, a vida não é uma corrida. É um triatlon. Porra, fodeu, né? Deixa a cobrança que você tem que fazer as coisas rápida lá no seu trabalho, lá com outras coisas, mas não coloque isso no seu rolê mágico, porque isso foi uma coisa que me atrasou por anos, por exemplo. Isso seria uma faceta da tal da ânsia por resultados? Eu acho que sim, já mas dá pra gente fazer um gancho, sei lá. Mas acho que a ideia da ânsia por resultados é uma coisa mais micro do que macro. Esse aqui é uma questão cultural mesmo, que acho que a gente tem e tá fudido. É geracional, não é cultural, é geracional. Perfeito. É. Mas eu gostaria de citar aqui o craque Daniel. Manda aí. Que se você... Se você se esforçar, se você der tudo de si, se acordar se você colocar todo o seu esforço, se você fizer tudo que for possível, ainda assim... Nada garante que vai dar certo. Exato. É, então. Eu queria lembrar de uma parada também que. Deixa eu te interromper, por favor. Que ainda é pertinente. A vida não é uma corrida, mais ou menos, né? Eu acho que a vida é uma corrida de resistência. Ok. Não é um 100 metros rasos, é uma maratona. Ou mas triatlo. É uma. Mas isso é legal, porque. Tira um pouco essa perspectiva do. Velocidade. Eu quero o primeiro lugar. Sim. Não é sobre isso. É sobre o quanto eu resisto aqui dentro. Porque quem faz corrida. Porra, tu chegar até o final, essas corridas de longa duração, Vinícius, né, cara? Vinícius fez corrida ali. Ele fazia 10 quilômetros. Assim. Ele tinha perna de paniquete. É, tanto é que se você for em... Caralho, eu adoraria ver isso. Quebrar ovo com um bumbum tal. Poderia. Eita. Nunca tentei, mas conseguiria facilmente. Opa. Ou no mínimo, teria que trocar de cuecas com frequência. Pode ser. Desde que não fosse o meu ovo, tá tudo bem. O meu ovo quebrado. Essa fala do Vinícius, eu acho que ela é importante também. Que você me lembra do... Filha da puta. Filha da puta. Ele faz muita bagunça. Tem o Acácio Augusto, que é um mano aí, que ele dá relações exteriores e tal. Ele foi lá no cursinho dar uma aula. E, cara, a molecada perguntou alguma coisa de relações exteriores, né? Porque eles ficaram curiosos do que é, tinha gente que gostaria de fazer. Mas a maioria perguntou, tipo, como é que você conseguiu virar doutor, tá ligado? Cara fudido, vindo da Zona Leste também, Osasco, sei lá que porra que ele mora. E começou a conversar com ele a respeito desses alcances, né? Dessas coisas que o cara conquista. E foi uma coisa que ele falou assim que eu acho que foi bem tranquilizante pra molecada. Que ele falou assim que... Ele terminou o segundo ano, ele repetiu duas vezes o segundo ano. Eu repeti duas vezes o segundo ano, entrei na faculdade com 25. Bem, quando eu entrei, ele falou: entrei e fui direto. Era 10 anos de estudo direto, terminei com doutorado. E aí, quando falou assim: federal, você dá uma federal, eu falo: cara, eu reprovei em 5. né? Prestei 5 provas e não consegui até passar em uma, você entende? Essas coisas eu acho que às vezes a gente deixa meio oculto. E é isso, sim, que é o triatlo da resistência. Que é você, Rock Balboa, né? Apanhar. Rock Balboa. Posso acrescentar? Oh, perdão, quer falar? Eu esqueci, na hora que você for falar, eu esqueci. Posso falar então, mas você vai lembrar. Eu acho que também tem uma coisa nesse lance de se cobrar por resultados muito foda, que é assim. A rede social, ela mostra os sucessos das pessoas, né? Então, por exemplo, é óbvio que eu quero mostrar uma foto de... Olha só que coisas legais que... Por exemplo, um exemplo recente. Que HQs da hora que tinha na PocCon. Olha aqui, eu encontrei com o autor da Maia... Beijo, tá? Autor da Maiara e Annabelle. Olha aqui, ele me deu de presente. Eu não vou colocar uma foto minha fodida de gripe, deitada na cama, descabelada. Eu não vou colocar. Eu não. Tem gente que coloca. E a maioria das pessoas não vai colocar. Então você só vê... Eu vou dizer até mais... Eu vou dizer até melhor. Todo mundo, caga. Todo mundo tira foto daquela comida bonita que você foi durante o final de semana, economizou o mês inteiro pra ir naquele restaurante, não sabe, vai lá, ajeita, a comida tá fria já quando você vai comer, porque você passou um tempão pra tirar foto. Mas o que salva no dia a dia é aquele roscovo. Que ninguém tira foto. Miojão. Ninguém tira foto do miojão. Ninguém tira foto. Eu acho que talvez eu possa até desenvolver daí um dos problemas que também é muito geracional, que seria o método. Eu vou tentar me explicar. Antigamente, como é que a pessoa entrava em contato com esse conhecimento esotérico? A pessoa entrava numa ordem, obrigatoriamente ela tinha que entrar numa ordem e participar daquilo. Sim, falando do tradicional, o tradicional. Porque não tinha outros canais de acesso à informação, né? Exato, exato. E tudo era muito cercado de mistério. Mas toda vez que você passava de um nível, você se sentia mais foda. Porra. Porque você... Tá ali a gamificação que você precisa. A gamificação... Você passava por uma iniciação. E tá, mais do que isso, o seu isolamento com relação à sociedade desse conhecimento te faz você ficar, ó, eu sou maior do que todos e vou ser maior ainda. Hoje em dia, esse conhecimento, ele é muito aberto e muito acessível. Isso talvez tenha causado essa questão de... Hoje em dia, é muito aquela coisa do jovem Instagram, como vocês estão falando. A vida dos outros é sempre perfeita, a minha vida é uma merda. A vida de todo mundo, pra si, é uma merda. E isso faz muito parte também dessa ansiedade juvenil. E, tipo, o cara não consegue ver uma evolução porque ele não tem mais essa gamificação. Ele tá jogado num mundo onde todo mundo é perfeito e só ele é um merda. Vou dar um exemplo. Outro dia eu ouvi uma entrevista que eu falei, como assim essa mulher tem essa impressão? Acho que era a Sabrina Sato que tava falando, ah, eu já pensei em deletar meu Instagram várias vezes porque eu vejo as coisas perfeitas das pessoas e eu fico deprê. Aí eu falei, mano, tipo, e toda menina que olha e fala, caralho, Sabrina é mó bonita, que corpão bonito, poxa, quero ser. Então, ela também é um exemplo e, sim, ela também se sente canibalizada. Por esse local. Por esse... É muito louco isso, né? É um negócio, né, que se retroalimenta, né? Sim. Sem contar que ninguém mantém o corpo que aquela mina tem se não ficar umas 4 horas na academia por dia, né? Exatamente. Comer uma ração. umas bombas de cavalo pra ficar enorme. Cortado. A gente faz, hein? Editor. Fala mais uma coisa. O Vinícius não tomava essas bombas, não. E as pernas estavam igualzinhas da Sabrina Sato. Sabe por que minhas pernas estavam igualzinhas da Sabrina Sato? Contra mim. Porque eu me cobrava por resultado, mas não com pressa. Então eu acho que é muito pouco saudável você não se cobrar por resultado. Entendi. Mas em vez de eu ter um Galvão Bueno na minha cabeça, na época que eu pegava pesado na academia, eu tinha um Capitão Nascimento indo na minha cabeça. Isso era sensacional. Esses diálogos que ele contava pra mim dele com o Capitão Nascimento eram sensacionais. Mano, então. Ah, não lembro nenhum diálogo. Você vai aguentar. Tô cansado, vai aguentar mais 5 minutos, seu isso aí, escroto, isso aí, seu isso moleque. Aí. Tipo, você não vai regar agora, filho da puta. Tá. E é isso, cara. Eu não tava ali correndo uma hora e falando. Ah, Arnold, tudo bem, Arnold, se eu parar agora. Eu não preciso me cobrar. Não, eu preciso sim me cobrar. O que eu não preciso me cobrar é ser o primeiro na corrida. Olha. Isso eu não faço a menor questão. Então, mas o problema... eu tenho que fazer questão de me esforçar. Porque se eu não me esforçar, eu tô fodido. Então o problema não seria uma gamificação. Já que nós estamos lidando com uma geração que tem essa necessidade de ver etapas, o problema não é a gamificação, mas você saber colocar metas alcançáveis. Saber colocar metas. Não, acho que faz parte, mas tem uma parada de se entender. Vê se eu tô conseguindo captar aqui. Vamos tentar sintetizar esse rolê. Eu não posso, deixa o tempo e tal, porque o tempo tá passando e tá acabando. Uma hora, sim, você morre, né? Mas eu também não posso falar assim, vai ser assim. Amanhã eu tô lançando esse giro, quarta-feira eu tô fazendo isso, quinta-feira, sexta-feira eu tô na Goetia, porque não dá pra ser realista. talvez você não consiga ser realista no primeiro estágio mesmo. Porque você não tá vendo a coisa toda. Você só sabe o que é o geral depois que você passou por ele. Mas é interessante você desmontar as tuas ideias em pequenos objetivos. E é interessante você cobrar a continuidade de você. Você não falar assim, ah, eu posso estudar mais meia hora. Posso estudar mais uma hora. Eu falei da disciplina. Que é essa coisa da disciplina. Preciso meditar 50 minutos? Começa com... Cara, meditar acho que é a coisa mais fácil do mundo. Porque você tem Monja Coen falando assim, ó. Começa com um minuto. É. Faz 15 dias de um minuto dessa porra. Depois você faz 15 dias de 3 minutos. Aí você faz 15 dias de 5. Ai, mas aí não são passos muito pequenininhos. Gente, não. São. Mas não, você tem que ver. É melhor dar um passo pequeno. Mas é melhor começar. Que é. Exatamente. Mas se é pequeno, é. Se você economizar R$1 por mês. Ah, não vamos te jantar na porrada agora. Se você não tomar o seu cafezinho depois do almoço, você pode apoiar anos. O Magicando. Ah, então pode. Tá certo. É, isso é, tá. Retiramos tudo o que a gente disse antes e. Tá a certo, Ju, André. A Ju quer falar uma coisa sobre desmontar em pequenos objetivos, né? Não, eu já falei isso em outro podcast. É porque você tava falando de micro e macro. É. A pessoa chega, né? É, e principalmente quando. Esse é um feedback que, assim, estando lá no ponto G, a Ira recebe o tempo inteiro. Eu também já recebi no meu inbox, que é do tipo, cara, essa visão de vocês mudou o meu mundo. O que que eu posso fazer? Cara, eu tenho sonhos, blá, blá, blá. A pessoa acha que mudar o mundo, você tem que fazer uma coisa gigantesca, que você tem que ser o cara diferente e que você precisa inventar um negócio muito novo. Cara, você muda o mundo a partir do momento que você começa a olhar as pessoas que estão na rua, ao teu redor. Aquele cara que tá sentadinho, olhando, namorando aquela garrafinha com aquele restinho de... Eu tô falando isso porque é meu exemplo, tá? Namorando aquela garrafinha com aquele restinho de coca. E aí você cruza o olhar com ele e você fala assim, dá uma coisinha. Aí ele fala, você vai tomar essa coca? Aí eu falo, não, toma aqui pra você. Tipo, mano, não precisa... Ah, porque eu preciso fazer uma ONG gigantesca pra abraçar o mundo e o caralho. Eu acho que você pode realizar. Se fizer, beleza. Mas eu acho que você não tem que... Mas não vou fazer nada porque eu não tenho condição de ter uma ONG. Exato, nem todo mundo tem possibilidade de ter uma puta ONG. Sim. Então, começar pequeno. Deixa eu mandar uma aqui. Que eu acho que foi uma parada que... Foi um dos elogios mais fantásticos que eu recebi. Foi do Vinícius. Nessa vida, assim. Miglos. Que eu falei alguma coisa, tipo assim, ah, tal, não sei o que lá, que eu tive uma experiência bacana com a dançarina, né? A The Dancer. E o Vinícius falou assim, cara, eu acho que a dançarina tá em você, mano. Que você tá. Você toma no cu e você continua e tal. Que é o bagulho da resistência. Porque, ah, eu posso, às vezes, tentar fazer essa ONG gigante. Cara, a chance de você conseguir fazer uma ONG gigante que emplaca nos primeiros 2 anos. Se você não for Bill Gates, né? Você tá fudido, você não tem. Não é fácil de se alcançar isso, né? Então você tem que aprender a tomar porrada e a não funcionar. Eu acho que esse é o principal, assim, você aprender a entender isso. Vocês citam tantos grandes magos, não, porque o Sperk, o Crowley. Porra, outro dia o Vinícius tava me falando, eu fui procurar e é muito verdade isso. Vai lá fuçar. No Diário Mágico do Crowley. Ixi, triste, né? Porra! Só derrota. Dia tal, falhei. Dia tal, falhei miseravelmente. Tipo, mano, ele falhou para caralho. E não tinha vergonha de falar disso. Sim, sim. Porque eu tava contando pra ele, né? Que tipo, nossa, eu fui fazer um negócio e eu errei muito feio. Foi muito bosta. E eu tava rindo disso. Ele falou, cara... Tem um. Aí ele começou a contar do negócio dele na montanha, lá, fazendo os exercícios, escalando a montanha e fazendo. Você tá no conforto do seu lar, você tá no seu sofazinho fazendo seu exercício mágico. O cara tá escalando uma montanha e ele parava e fazia exercício mágico. Às vezes dava certo, às vezes não dava, gente. E era o Crowley. Mas porra, quem não conhece esse cara? Olha, eu não acho que o Crowley é gênio, mas eu acho que o cara era muito inteligente. Eu acho que tem melhores. Se esforçou também, né? Ele era muito inteligente. Sim. Ele foi revolucionário em certos aspectos, claro, mas a principal coisa do Crowley, o cara era obstinado. Sim. O cara era obstinado pra caralho. Ele tinha abril? Sim, ele não, tinha abril. Ele queria comer os pés. Foi isso que Porque momento. Nada motiva mais homem do que comer alguém. O cu do melhor amigo. Cadê? Falou. Melhor amigo do André. Cuidado. Revelei. Vamos fechar aqui. Fechou. Matou essa, né? Acho que tá bom. Vai lá. acho que a gente tá fazendo muito paralelo, a gente tá falando de magia, Taylor. Você acha que não? Acho que não. Caralho. Mas, isso foi só pra gente cobrir... A gente falou de maratona, de corrida, de Capitão do Cimento. Cara, isso foi só pra gente cobrir as três coisas que são parecidas, mas estão tão longe. Porque agora a gente entra nos quesitos mágicos precisos. Olha aí. Que, por exemplo, a Ju... Peraí, quais foram esses três que nós já falamos, nós meu amigo? A Disney... Escolheu boa magia, né? Achando que tudo era rápido e instantâneo. Perfeito. Nós cobrimos a pressa. Perfeito. Nós cobrimos de leve a ânsia de resultados, mas não a ânsia de resultados na magia. Uhum. A gente falou de ânsia de resultado pra se alcançar coisas. A gente cobriu uma parte da inconsistência, que você não tem consistência pra estudo, você não tem método pra estudar, você não tem disciplina pra fazer isso. Isso é uma das coisas que atrapalham. E a gente cobriu a questão de que pra fazer qualquer coisa de emergência, você tem que ser bom, você tem que saber fazer. Tem que ter um pouquinho de prática, pelo menos. Exato. Não tem que ter de uma estradinha. Um tantinho assim de carimbó. Isso. Senão você não consegue. Agora vamos entrar no mágico, mágico mesmo. Que, por exemplo, a Dona Ju falou a respeito de que pra ela, uma das coisas que atrapalha o cara fazer uma magia é banimento feito igual rabo. Ou ausência de banimento. Por favor, nesse momento, antes de começar, eu quero que vocês vão na internet, coloquem, procurem. Sim, sim, sim. Procurem no Google, tipo. Cyanide Happiness, né? Cyanide Happiness parece banimento, que é. A piadoca é o seguinte: um bonequinho de palito chega pro outro e fala assim: ei! Tu andou mexendo com goete, não foi? E o boneco com chapéuzinho. Né? Boneco com chapéuzinho. Chapéuzinho vermelho. Tu andou mexendo com goete. Foi sim. Como você sabe? Como você sabe? Você não fez banimento, né? Mas não é opcional? É opcional. Aí abre e você vê que tem um encosto com uma trozoba na cabeça do cara. O chapéuzinho é a trozoba do encosto. Então, Ju diz que banimento mal feito... tem relação com isso? Eu acho que não banir na entrada e na saída, né, que é importante, eu acho que isso é um dos grandes motivos para o seu rolê dar errado. Eu concordo parcialmente. E assim, ó, banir certo, né, assim, vou fazer um banimento. Aí você vai. Você já contou essa história, senhor Marcos Keller. Ha! E aí bane tudo, né? Porque você não é específico, né? Bane o sag. Né? Banimento. O que eu estou banindo aqui? Eu vou fazer esse ritual e eu estou banindo toda e qualquer influência merda, toda e qualquer interferência. Inclusive o tocar campainha. Porque. Isso, inclusive, depois eu preciso contar. Dá pra, tipo, não quero interferência externa. Sim. Vou fazer um banimento porque eu não quero uma interferência externa. Então, isso pode dar. Ruinzão. E daí aí tua magia fica meia boca. Mas eu sei que colegas de mesa não concordam comigo, quero saber. Meu concordar parcial, eu acho que aquilo seta a cabeça da pessoa pra tipo, ok, já estou nesse clima. Se a pessoa não faz parte da rotina dela e ela consegue fazer uma rotina a partir do, sei lá, entrei neste quarto, então já tá tudo bem. Beleza, mas eu acho que precisa de uma mudança de mentalidade ali, que muitas vezes é o banimento que faz. Pelo menos pra mim é isso. Eu concordo contigo, acho que o banimento é importante pra magia funcionar, principalmente como elemento de delimitação de espaço mágico, tanto físico quanto temporal. E é isso aí, não tem muito a acrescentar. Cara, não. Eu acho que ele não é o culpado por algo falhar. Eu acho que é só pra você não ir fazer magia pensando nos boletos. Exato. Eu acho que tá muito mais. Atrapalha muito mais o mindset do que necessariamente o banimento. Porque você chegar e dizer, que nem eu, quando tava fazendo MMM, muito puta lá que eu não queria fazer aquele negócio naquele dia, falar, ah, vou fazer um banimento, sai daqui, vira pro outro lado, pra lá, tu sorri, faz uma escopa, faz que nem o seu cu. Faz. Olha, não acho que seja se o cu, feito, não, velho. Se for feito com emoções exaltadas, esse banimento pode funcionar pra caralho. Se você fizer. Vai tomar no teu cu! Você vai pra puta que pariu! Encosta então, o caralho Miguel, no cantinho! Rafael, foda-se! Se você for fazer com ódio, você já está no mindset. Você tá, imagina, no, você tá atingindo o mindset vindo pelo outro lado. Imagina os arcanjos punk mostrando o dedo meio assim. Nossa, por favor, arte dos fãs, hein? Em volta, assim, cada um punks, né? Tartaruga ninja, nervosa. Segurando uma horda de demônio. Pronto, cara, fica louco. Pois é, eu tô pensando numa roda de morte acontecendo ali. Então, mas você faz aquele negócio assim, ah, vou fazer aqui tanto fez, tanto faz, como tipo assim, ah, mé pra cada lado, vira mé pra cada lado. O banimento roupão. Nossa, e se ela imaginei? A Kátia de um lado. Cara, isso ia funcionar. Nossa, eu vou fazer um banimento de drag queen. Por favor. Vou fazer. Obrigada pela ideia. Vou fazer. Acima de mim, a peruca brilhosa. Abaixo de mim, o salto plataforma. Pois em volta de mim, flameja as RuPaul Drag Racers. Pois a minha coluna do meio está toda cheia de fita. Está toda cheia de glitter. Acho funcional, hein? Nossa, vamos fazer. Eu acho que estaria aquendada. Então, colada na fita. Deixa eu acrescentar uma parada assim que eu acho que é problemático. Vou dar um exemplo de um problema. Depende também com o que você está trabalhando. Você vai fazer um sigilo? Dá para você banir, sei lá, indo pagar uma conta, indo cuidar do teu cachorro, indo fazer uma coisa dia a dia. Não tô falando pra você fazer isso. Você que acabou de ouvir essa porra aqui. Você tá querendo dizer que precisa ter quilometragem. É, você precisa ter quilometragem pra fazer isso também. Não é. Na hora que teu banimento tá automático, talvez já dê pra você fazer uma coisa assim. É mais. Automático não é mé. Não, automático não é mé. Não é fazer. É. Não, é diferente. Automático quer dizer que você fez tanto que você tá dormindo no seu sonho e você faz ele automaticamente, tá ligado? Podemos colocar um milestone que na hora que você conseguir fazer um banimento no seu sonho, significa que seu banimento está... Um sinal, um funcional. Tá bacana? Funcional. Tem essa... Isso é um exemplo. Mas eu vou dar um exemplo de uns coleguinhas meus. Pode falar. Tive uma ideia aqui. Vamos fazer um aplicativo gamificação... Da magia. Ah, não foi o cara que mandou um e-mail perguntando como eu vou medir o meu nível... De evolução mágica. É. Não, como é que eu sei que a magia... Como é que é? Fala você. É essa mesmo. Ah, é. Serve. Que a magia funciona. A magia funciona. Evolução mágica, cara, você tem que estar numa ordem que a ordem tem seus mecanismos pra abrir aspas, né? Que não diz porra nenhuma. Porque não diz muita coisa também. Vou colocar meu diário mágico no abítica. Você precisa de um medidor. Ele vai pegar um medidor de energia, vai enfiar no seu cu igual um termômetro, igual cachorro. Que gostoso. Vai apitar. Se não apitar, tá errado. Não, gente, mas sério mesmo. Ordem nenhuma vai conseguir medir sua evolução espiritual. O máximo que eles vão conseguir medir é seu entendimento racional de algum tema apresentado. O avanço técnico na execução. O que não necessariamente quer dizer alguma coisa, né? Não, só quer dizer que você estudou um determinado currículo. Que tem uma ordem, por exemplo, que aceita monografia. Né? Tipo, você... Pra você passar para um próximo nível, você tem que escrever um trabalho sobre um determinado tema. Sim. E se o seu trabalho fizer sentido, tiver coerência, significa que você entendeu minimamente aquele tema. Se você não estiver no hospício, faz sentido. É, tem essa. É, aí é foda. Então, foi o que eu falei pra ele. Acho que esse cara aí perguntou. Eu falei pra ele dar uma olhada nos manuscritos voadores da Golden Dawn. Da Golden Dawn. Que aí eu falei, cara, tá por aí, você vai seguir. Tá voando por aí. Ele tá assim, você vai seguir. Pega uma rede, sai pegar, de noite. Tenta capturar. Esses de borboleta? Dois. De pegar borboleta? É praticamente uma caça da Pokémon, né? Ou aquele negócio de caçar morcego com bambu, né? Vou ficar chacoalhando. Dá dó porque é caceta o morcego. É, mas às vezes tem que fazer, né? Se o cara for comer. Mas, enfim, o cara. Ah, é, um amigo meu. Os amigos meus. Aí a molecada chegou assim e falou: ah, tá. Aí eles estavam aprendendo a fazer os rolês e eles vieram conversar sobre, né? Já tinham mais de 18 anos. Falei: eu vou ouvir vocês, vamos lá. E eu comecei a trocar essa ideia. Aí, escuta a doideira. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ah, tal, porque a gente tá fazendo uns trampos com deuses gregos e tal, né? Eu falei: bacana. Aí eu olhei assim e falei: você faz trampo com Afrodite, você faz trampo com Dionísio, você faz trampo com Cronos. Não falei Cronos, falei Urano, né? Saturno, perdão. Falei com Saturno. Aí ele falou assim: Saturno é romano, hein? É, aí eu falei desse jeito pra ele. Aí ele falou assim: eu faço com Cronos, né? Aí eu falei: ah, tá. Aí eu falei: vocês não sabem banir, né? Aí ele falou assim: não, a gente não sabe banimento. Eu falei: por quê? Porque você tá cachaceira, você se apaixonou por todo mundo e você tá um puto de um déspota do caralho. E realmente. Au! Realmente tava. Por quê? Porque faltava banimento. Pra invocação, Crau! Cara, você precisa fazer isso. A não ser que você queira aquela energia. É, entendeu? Que nem tu que passou um tempo com a energia aí de mercurial e ficou meio louco. Falando pra caralho, entende? Mas aí não dá pra dizer que a magia do cara deu errado. Não, deu certo. Ela deu certo demais. Deu certo demais. Não, mas aí é um outro tipo de errado. Não é que não funcionou. Ela deu errado. Chegamos a outro ponto. Do ponto de vista de Crowley, por exemplo, uma magia que você não deu o resultado exato que você queria é uma falha. Meio sucesso é uma falha. Eu joguei essa questão no Twitter esses dias. Fiz magia pra ganhar dinheiro na Quina de São João. Dos 5 números, acertei 2. Não, fracasso. Não especificou quanto que você queria ganhar. Ganhei dinheiro na Quina de São João. Obviamente, o que eu queria ganhar era 140 milhões, mas eu ganhei R$2,53. Você especificou o valor? Não especifiquei. Então é um sucesso. Pois é. Mas acho que o Crowley veria como um fracasso, porque eu não soube definir meu objetivo. Concordo com o Crowley. Também concordo. Entende? Então isso é importante, cara. O que, que você quer com essa porra? Ah, porque tem aquela coisa que eu acho lindo. Tem um monte de gente também que adora falar isso, né? Fala assim, ai, como diz o gato de Cheshire, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Como se fosse uma coisa boa. Fala, não, o gato tá escrotizando a Alice. Ele tá olhando pra ela e fala assim, sabe pra onde vai? Não, então foda-se. Acho que é uma coisa pra você refletir também daquilo que você acredita, né, cara? Daquilo que você funciona no teu sistema, né? E aí, eu gostaria de convidar pra um outro ponto, que já pra falar sobre sistema, sobre inconsistência sistêmica. Por favor, explique isso, porque eu não sei se eu entendi na hora que você... Magia que falha porque o cara não tem o sistema que ele vai trabalhar dentro da magia previamente estabelecido e claro o suficiente pra ele. Ou seja, tá fazendo merda. Exato. Eu preciso de uma elaboração disso daí, porque o sol fazendo merda pra mim me leva pra um lugar que eu acho que não é o certo. O cara resolve fazer candomblé e não sabe o ponto riscado certo. Entendeu? Mas provavelmente é problema. Ah, vou fazer um desenho aqui no chão e tá tudo tranquilo. Quer falar alguma coisa, Dede? Eu acho muito estranho. Eu também tô nesse O cara vai fazer um trabalho com Odin, não fala assim, vem aí, Odin. Ele quer trabalhar com o guerreiro e vem o Wanderer. Vem em mim. Usando cetim. E coroinha de flor. Então, mas me explica melhor essa questão aí. O problema é... Porque o cara não sabe, o cara tá querendo ir no terreiro e não sabe ponto riscado. É isso? Não, tô falando que o cara quer fazer isso em casa. Ah. E não faz ideia do que tá fazendo. Ele só ouviu falar que a entidade tal faz umas paradas maneiras. Deixa eu ver. Isso é um problema de magistas do caos, inclusive, viu? Deixa eu ver se eu entendi. É que nem uma pessoa que fala assim, pode deixar que essa iluminação eu tomo conta. E vai lá e pega um choque e se fode e diz que esse negócio de eletricidade não funciona. É que eu pensei que você estivesse falando sobre choque de egrégora. Deixa que eu troco essa lâmpada, o cara vai lá, toma um choque e reclama da eletricidade. Eu não vou pagar R$200 pelo eletricista. Vou trocar a resistência desse banheiro. Não pagarei conta de luz. Eu sou esse cara. É, vou trocar essa resistência sozinha, aí quebra o chuveiro, que eu já fiz isso. Caindo na hora de trocar, quebra o chuveiro, quebra o... Já era. O negócio aí tem que chamar o eletricista e não vai ser só R$200. Fica mais caro. Isso é porque aí corre lá atrás do amigo. Um bandista pra resolver. Isso pra mim é inconsistência sistêmica. Isso é um mal de magistas do caos. Total. Porque magista do caos tem uma de que assim, eu trabalho com qualquer entidade, que tudo pra mim é a mesma coisa, tudo é alfabeto, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Que nem o Alamor. O Alamor leu pra caralho pra fazer aquilo. Caralho, bicho. O cara se comparar com o Alamor. Vou fazer que nem o Alamor. Vai dar certinho. Vai dar. Melhor, não é nem o Lamour. Ele normalmente invocam o Grant Morrison. Grant Morrison é um vacilão, né? Eu já falei isso aqui em outro episódio. Isso mesmo. Porque aquele Pop Magic, que é um textinho curtinho e seminal do Grant Morrison, fácil de achar na internet, inclusive em português. Ele é muito filho da puta que ele fala que magia é para todos. Magia... Assim, ele faz parecer fácil. Ele deveria, na minha visão, dizer que é acessível. E é. Mas ele faz parecer fácil. Na verdade, ele não tá falando mentira nenhuma ali, mas pode muito facilmente ser mal entendido. É que ele tava querendo limpar o pool genético. Não, mas então... Não, eu acho que o que ele tá não. falando é importante pra caralho. Porque olha só, o Alan Moore... Perdão, o Grant Morrison... Perdão, Alan Moore, por ter te confundido com essa criatura de baixa qualidade, que é o Grant Morrison. mentira que eu gosto do Morrison. Criatura de baixa qualidade. esse guaxinim fica remexendo no seu lixo. Que eu acho que ele é importante falar, porque apesar do Morrison parecer fácil ali, ele dá várias dicas, como por exemplo logo na abertura, quando tem a frase lá do Crowley, que eu acho que é do Liber 4, não lembro qual livro que é o... esse livro fala sobre caminhos e esferas, blá blá blá blá blá. Que pode ser reais ou não. Pode ser reais ou não. É aconselhado a estudantes não atribuírem excessivo valor filosófico ou religioso a isso. Então, tipo, ele tá dando uma ideia. E outra, por que que dá pra trabalhar? Porque ele tá falando por quê? Pra leitores de quadrinhos. E ele tá falando, leitores de quadrinhos, trabalhem com o panteão do Kirby. É, porque os leitores de quadrinho, em teoria, saberiam para caralho sobre o panteão do Kirby. Então, mais do que saberiam para caralho sobre mitologia grega. Então aí é funcional, você entende? Porque você tá num sistema fechado. É aquele negócio do... O André deve saber isso. Que dizem pra escritor. Escreva sobre o que você sabe. Como meu cu? Ah, não, não é outra coisa. Como é que é? Que diz que... Escreva sobre o que você sabe, o que você conhece. Ah, não? Dizem isso? Dizem. Não tá sabendo, não. Tipo, não você... Saber. Sabia, não. Esqueceu de avisar ele. Esqueceu. Então, a ideia é de você escrever sobre uma coisa que você tenha conhecimento. E se você não tem conhecimento sobre alguma pesquisa. Coisa, você vai e pesquisa. Não, mas isso é até claro, meio óbvio. Muita gente cai nesse erro, né? Mas é por isso que eu tô falando que é o básico. Você fala isso pros escritores pro cara não vir. Vou inventar uma coisa aqui na minha cabeça. É, tanto que o Cal, pra mim, é confortável porque eu tô escrevendo sobre várias coisas que a gente conversa aqui, conversa no Mundo Freak, conversa em vários outros lugares, né? É o que eu era mais fácil. Se eu fosse falar sobre uma escalada no, nas montanhas do Tibete, eu tava fudido. Fudido no sentido de eu teria que sentar pra estudar e gastar várias, não algumas, mas várias horas nesse assunto, né? Como é que funciona a escalada, quanto de peso é uma corda segura... O que você pode fazer, quais são as chances maiores de você morrer em uma escalada de hardcore, né? Quantas pessoas fazem isso, então quantas pessoas você pode encontrar no meio do caminho, sendo verossímil? Enfim, né, cara? Tipo, você dificilmente saberia que tá tendo engarrafamento de gente no topo do Everest. Pois é, não é algo comum de se saber. Pois é. Não é algo óbvio. Pois é, aí o cara vai chamar o Jim e não especifica bem qual faceta, como a Ju falou, né? Que gostoso. Jim, sim, chama. Se for aquele chama do American Hecate. Gods, então. É, chama Hecate. Se você Hecate. Tiver sorte de vir o do American Gods, Hecate tá bom. Hecate é uma mãe amorosa. Hecate é uma mãe amorosa. Nunca vou esquecer dessa porra. Hecate é uma mãe amorosa, foi fantástico, né, cara? Ai. Chama. Chama o Samu. Chama o Juliana. Chama o Sai. Meu óculos. Isso, olha só a piadinha que a gente tem aqui. Isso só mostra. Chama o Samed. Chama o Samed. Caralho, eu quero uma camiseta. Chama o Samed. E mata a cara do Samed. Vou pegar aquele desenho que eu fiz do Samed e vou fazer isso aí. Eu quero essa camiseta. Vou fazer isso aí. Não esquece, me cobrem isso no fim da gravação pra me anotar. Então a gente falou a respeito disso, o que é essa inconsciência sistêmica. Por ser um mal do Magista do Caos, cara. Que o cara chega e fala, não, eu vou trabalhar com essa entidade aqui. Pro, é a mesma coisa. E tem hermetista também, os hermetistas, Cabala é tudo e for all, que também cai nesse erro. Que é o erro de falar assim, ai não, Rod, eu estudo Rod. Pega uma tabela, né? É, Rod é a comunicação. Então eu acesso através daqui todos os deuses de Rod, sem estudar nenhum particularmente. Esquece que a Cabala, tipo, ela é um mapa, ela não é o território, entendeu? E posso dar uma diquinha, assim, bem, bem basiquinha? Cuidado quando vocês estão mexendo com panteões que existem religiões organizadas. Por exemplo, eu conheço uma moça ubandista que diz que os ubandistas ficam muito ofendidos quando chega alguém e fala assim, quer trabalhar com Yansã? Então, vou falar qualquer coisa, né? Não precisa chamar Yansã, não. Chama o Power Ranger Amarelo. Sei lá, sabe? Uma coisa assim. E assim, quem quero tem o... Quero essa tabela atualizada. É, tipo, sabe? Vamos fazer o Liber 777.2, né? E aí, quando isso é uma religião estabelecida, mano, os caras ficam muito putos com essas... Desculpa. Pra mim também, eu acho uma comparação meio bosta. O que com a Ranger Amarela? Já... Também acho. Com a Power Ranger Amarelo. Olha... Né? Senhora, minha mãe e minha avó diria que isso é uma macacada. Senhora, sua mãe é muito sábia. Então toma cuidado. É, tudo bem você achar. Não tô, você pode achar o que você quiser, mas cuidado com o que você fala publicamente. E pro teu amiguinho que é daquela religião. Porque, cara, respeito é bom, né? Vamos trabalhar com respeito seja dos outros. Pronto. Eu acho que respeito é bom manter os dentes na boca. Mantém os dentes na boca. Dentes, pois é. Só isso. Você faz o que você quiser, mas cuidado com o que você fala publicamente, cara. Jovem, quando você fizer 18... Acho que quando as pessoas fazem 18 anos... Você vai fazer um negócio de exército, jovem. Você que está fazendo 18 anos agora. Não show em Power Rangers. Capitão Mato. Bolado de paraquedas. Pintar o meu filho. Carrega tronco, atira de bazuca. Andar na corda bamba. Jovem, você. Eu acho que quando faz 18 anos, todas as redes sociais deviam ser resetadas. Você tem que ter a cabeça de fazer 18 anos. Você vai lá em todos os tweets e você apaga. Você vai lá em todas as suas postagens e você apaga. Isso vale também pra quem tem mentalidade de 18 anos? É, aí fodeu, né? Porque o cara tá com 75 e tá tendo que fazer isso. Porque é importante, é importante. Porque aí você vai ter uma chance pra cometer novos erros. Né? Justo. Eu acho que é uma coisa pra se pensar aí. E, deixa eu trazer pra cá também, então, já que a gente começou a falar sobre essa questão da conexão com as divindades e tal, é, a gente falou que precisa conhecer a porra do sistema que você tá usando, né? Vai lá, estuda, cara. Principalmente na magia do caos, você precisa acreditar que aquele sistema funciona. Magia do caos, você tem que ser... Não é, ah, estou trabalhando com magia do caos, vou fazer qualquer coisa, não. É, pode tudo, só não pode qualquer coisa. Exato, eu invado o sistema, eu vou lá no sistema, eu invado nele, acredito nele, ele é meu, faço aquilo que tá nele e volto pra minha casa, numa boa. Pode fazer apropriação cultural, sim. Sim. Mas cuidado pra não perder o dente na frente. É, apropriação. Só com respeito, né? Eu acho que a gente até falou sobre isso, que apropriação cultural é quando uma empresa faz, quando um indivíduo tá fazendo apropriação cultural. A cultura não tem dono. Sim. É importante falar também sobre a gnose, cara. Quando você. A magia falha porque você errou em gnose. Aí eu tenho uma pergunta. Pergunta não, na verdade. Um negócio aqui. O pessoal disse: ah, tem que entrar em gnose então, tem que estar. Muito louco, muito chapado. O pessoal esquece que existem outras formas. Tem taser, por exemplo. Tem taser, por exemplo. Tem a punheta. Ele tá mandando essas imagens no taser só pra ver quem mais faz, pra ele ver qual que é o dano que isso tá usando. Ele tá usando vocês, ouvintes. Você tá querendo. Rato de laboratório. Você tá querendo fazer uma limpeza de pool genético, não, mágico, não, que nem. Taser não mata ninguém. Não precisa, eu tô. R$5, primeiro produto da loja Magicando, chave para o paraíso. Se você não sabe o que é isso, coloca no Google, né? De novo. Chave para o paraíso. É uma hastezinha metálica exatamente do tamanho da sua tomada. Você segura numa ponta. Não, não vou ver. Você morde uma ponta. E enfia na tomada, você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer eu que, quando eu era criança, enfiei uma colher na tomada e fiquei grudada. Olha aí, a história é do Obelix da vida real. É sério. Por isso que ela ficou elétrica. Vamos entendi. Lá, gnose. E aí? Ju. Vamos começar rapidamente. O que é gnose? Então, boa. É isso que eu ia começar falando. Acho que é uma das tópicos onde recebemos mais perguntas, mais indagações. Juliana. Gnose é egrégora. A gnose. Eu não consigo entrar em gnose. Por quê? Aí a pessoa, o que ela tem na cabecinha dela? E eu não vou culpar, porque muita gente falou isso. Que a gnose é um processo permanente. Se você estivesse olhando uma linha num gráfico, ela é uma linha reta e que se prolonga por muitos minutos e horas e o caralho a quatro. Lívia, por favor, eu gostaria muito que você fizesse um paralelo muito pertinente com a gnose. A Lívia tá balindo aqui, ela tá louca pra falar isso. Assim, desde que ela enfiou o dedo na tomada, ela ficou assim. Que eu acho esse seu... Perfeito. Vai lá. Perfeito, seu exemplo. Por favor. Gnose. A gnose não é um estado de, tipo, ah, eu acordei, entrei em gnose. Não. Não gnose. É pau duro, né, o seu filho da puta. Não. Eu tomei então, uma não cerveja é... e comi uma paçoquinha. E entrei em gnose. Não, por horas. Não estou de pau. Não misture tomei cerveja um com Viagra e vou ficar de pau duro por horas. Não é uma pau dura essência à base de Viagra. É um orgasmo. Você vai lá e... Tempinho. Baixa de novo. Se você for uma pessoa muito sortuda, você vai lá, chega lá de novo. Você pode ter gnoses múltiplas. Você pode ter gnoses múltiplas. Olha aí. Sim. Mas... Se você ficar horas... tendo um orgasmo, você vai morrer. Você vai morrer. Ou você é uma porca. Eu conheço um total porcas de ficam minutos. Zero pessoas que morreram de ficar horas tendo orgasmo. Porque elas não ficaram porque horas tendo não orgasmo. Ficam horas tendo então, orgasmo. Então, como tem que você sabe que a pessoa que vai morrer? Tem uma mina que morreu. Tem uma história. Pô, eu conheço um cara que morreu andando pela rua. Não, o que eu tô querendo falar é o seguinte. Mas não ele tava é... de pau duro. Ó, se você... se você for um... fodaralhão do Tanta, do Caralho A4, de sei lá, da paudrescência diária, sei lá. Não foi um abusador? Não foi um abusador? É, pois é. Você pode, sei lá, ter um orgasmo de horas. Então, e o mais ejaculação legal seca. É que os caras não veem o valor no gozo de horas, mas o você passar pelo processo de relação sexual por horas sem perder o elan. Esse é o tchanana, não é, é nem foda, o gozo, é. Entendeu? Então já começa errado. Quando que a gente sabe que vocês estão contando mentira? Quando vocês chegam pra gente e falam assim, porque eu tava lá num lugar e aí eu bebi um negócio, me deram um negócio pra eu tomar e eu entrei em gnose. E eu fiquei abalada inteira em gnose. Isso não é mentira. A pessoa só não sabe o que tá falando. A pessoa... Não é gnose. A pessoa não é mentira. Não é gnose, mas não é mentira. Não, não é má fé. Não é... É, vê que a pessoa acredita. Burrice então, assim, é má fé. Né? É... Então, é, de novo, aquela escala. As pessoas, primeiro, são ignorantes... Depois são burras, depois elas podem ter má fé. Normalmente essa escala. Mentira, gente. Oh, aqui oh, nós não temos. Corta aí. Não pode, não pode ofender eleitor do novo. E não é necessário, justamente porque não dá pra você ficar horas. Não é necessário pra você performar uma magia, um ritual, um feitiço, bibibibobobó, e permanecer horas em gnose. Gente, um instante é suficiente. Você entrou no pau, lançou. Pau? É, pode ser pau. Pode ser sim também. Pau. Mas, né, não é necessário que... ah, não, tem que durar minutos, porque aí dentro desses minutos é que vai realizar o negócio. Não, é muito rápido, é muito... É efêmero. Deixa eu acrescentar uma questão. Inclusive quando você faz incorporação. Quando você está fazendo uma incorporação, você entra um segundo em gnose, é o momento em que a entidade aproveita para ter acesso a você. Opa, é aqui. E o Jansen, um beijo Jansen. Essa coisa linda. Ele falou assim, Keller, eu tenho o mesmo background evangélico que você. Nossa, e acho gente. Que você vai conseguir me explicar. Gnose é aquela exaltação que se sente nos momentos de louvor que ocorrem nas igrejas? É isso mesmo, meu amor. Só que ali tem que ter... Então, às então, vezes... um pouquinho teatro, tiquinho assim de carimbó. É, às vezes é. Também tem muita coisa que ela é a... Ela é um arrebatamento emocional. Você tem que ver qual que é um arrebatamento emocional que você tá só curtindo muito e qual que é o ponto em que seu arrebatamento emocional fica um pouco assim. Parece que o pezinho saiu do chão assim e voltou. É muito rápido. Se você já usou maconha, é um passo acima, cara, na realidade. Quando você tá um passo acima da realidade, eu já acho é um ponto interessante que a primeira vez que eu ouvi alguém me descrevendo como foi entrar em gnose, eu era criança. Essa pessoa descreveu pra mim isso e eu só fui entender, tipo assim, sei lá, anos atrás. Tipo, o que ela tava me descrevendo. Isso foi a minha avó. Ela tava explicando que foi um momento em que ela percebeu que ela teve fé. Ela disse que foi um momento da vida dela que ela percebeu. Naquele momento eu tive fé. Eu precisava e de repente o que ela precisava, tipo assim, tudo parou. Pra acontecer o que, realizar o que ela precisava. E ela disse que ela se sentiu enorme, muito grande, como se tivesse uma coisa muito grande querendo passar por ela, e aquilo foi rápido. E ela disse assim, que ela ficou até tipo assim, eu nunca mais senti nada parecido. Se eu falar um negócio que vocês prometem não fazer piadinha? Nunca. Vou tentar. Atletas de ponta dizem, falam muito sobre aquele estado de estar na zona. E não tem a ver com ir ao puteiro. Tá. Você mesmo fez a piada, né? Tô tentando evitar. Tô tentando evitar. Tá. Estar na zona é isso. É aquela hora que você tá tão envolvido e sua consciência tá... Não, ele tá gravando. Tá só... Tá gravando? Sim. Tá gravando, sim. A galera resolveu gritar aqui. Bem na porta. Seus bandos arrombados. Pode falar alto que eles ouvem. Cala a boca! Não vai dá pra falar? Tá na hora da discussão do futebol. É o Andrei que tem a dizer. Vai, ué. É, o estar na zona é aquele estado que o atleta de ponta, por exemplo, fica tão com a consciência tão focada num determinado aspecto que o resto do mundo deixa de existir. Sim. Então, eu cheguei a experimentar isso na época que eu corria, por exemplo. Tava lá correndo. Eu acho que isso tem a ver com a falta de oxigenação no cérebro também. Mas é um negócio que você esquece, tipo, corria na praia. Tava lá, o mundo apagava em volta. Só não tinha praia, estão... só tinha eu nem a estrada. Olha o perigo se você tá correndo na cidade, hein? Hum? Olha o perigo se você tá correndo na cidade. Mas se cuidado. Você corre na cidade, você é maluco, né? É aquele negócio que não existia antes, não existia depois, só existia aquele momento e só existia a corrida. Isso. E o Bruce Lee fala muito bem sobre isso naquele livro lá dele, o Tao do Jeet Kune Do. Que é do ser como a água. Be like water. Be like water. Bauman também falava isso, né? Bauman. Perdeu, Andrei. Gente, há quantos capítulos a gente não falava do Bauman? Não, a gente sempre fala. No máximo um. O que eu não tô, provavelmente. É isso. Então tem essa outra visão aí que não é necessariamente ligada à magia ou à religiosidade, mas esse lance de você entrar na gnose. Mas é um estado em que a sua consciência está 100% focada em uma coisa, nem que essa coisa seja nada. Isso é a meditação. Acho que quando ela fala da gnose, dá para você entrar em gnose com meditação. Talvez seja o caminho mais seguro e pavimentado que a gente tem para isso. E um dos mais difíceis. Sim, não é fácil. Não é fácil, mas se você... É que nem aprender a dirigir com Fusca. Se você aprende a dirigir com Fusca, você dirige qualquer coisa? Eu trocaria isso por Kombi, mas sim. É porque, tipo, meditação só precisa de você, tá ligado? Só precisa de você, mais nada. Você sempre vai ter você, teoricamente. E se você aprende a meditar, tipo, no ônibus, é tipo aprender a dirigir a Kombi na rua esburacada. Assim. E vai que vai. É exatamente. E com folga no volante. E tem uma... E sem a terceira marcha. Obrigado, hein, cara. E sem duas rodas, né? Só com as duas do lado você vai entender, né? Assim, é. Pra manter ela em duas rodas. Uma roda aro 14 e outras três na aro 13. Que tristeza. Eu vou dar um exemplo da meditação, porque, tipo assim, eu tenho o hábito também de meditar em transporte público. E fazer aquela meditação rápida, não precisa ser uma coisa longa. No começo você tá fingindo que você tá meditando. Uhum. Aí depois, você tá meditando mesmo. Mas só que... Você tá meditando mesmo, mas só que você não mantém por muito tempo. E chega uma hora que você chega num ponto profundo e prazeroso. Sim. Da meditação muito rápido. Chega uma hora que você fecha o olho assim, você consegue dar aquela focada na respiração. Talvez tenha a ver com falta de oxigênio no cérebro também. Ou excesso de oxigênio no cérebro. Que você fica bom, fica bem. E você, tipo, só tem você a respiração. Eu acho interessante que eu nunca percebo eu estar nesse estado. Eu percebo na hora que eu volto. Legal. Ótimo. Legal. Isso é bom porque quer dizer que você fica um tempão nele, numa boa. Não tenho a mínima ideia. Outra parada. O exercício da vela, clássico. É, o exercício da vela, clássico. Ele é isso, cara. Você fica... O que é o exercício da vela? Uma parede em branco, num lugar escuro, você acende uma vela, fica a 1,5 metros, mais ou menos, distante dela, e ela a 0,5 metro da parede. Você foca. Gente, pode só acender a vela também. Você fica focando na vela ou num ponto na parede, se você não tem, mas foca num lugar até o lado apagar. Até só sobrar você e a porra da vela. Funciona com LED também. É uma forma visual daquela brincadeira que a gente tinha quando criança de falar uma palavra até ela perder o sentido. Que também entra em gnose, inclusive. Nossa, eu fazia isso muito quando era criança. O exercício do não pensamento. Como que eu sei que eu não tô pensando? Mas eu tô pensando de novo. Você só se dá conta quando você pensou de novo. Exato. E aí no começo eu falava, mano, será que eu tô conseguindo fazer isso, né? Aí eu falei, acho que sim, não sei. Esse lance de não pensamento é fácil confundir com dormir. Sim. Só que a diferença é que você tá totalmente desperto. Se você conseguiu com sucesso passar um tempo sem pensar, é possível que você volte pensando, caralho, será que eu dormi? Pode ser que você tenha dormido mesmo. Pô, mas eu passo o dia inteiro em gnose, então. A última eu já te falei isso. A última vez foda que eu tive isso foi lá no rolê da ayahuasca lá, que eu desliguei, cara. Que chegou uma hora que a mente falou assim, ó, desiste. Tipo, fechou a portinha, volto amanhã. Eu sei que aconteceu algo, mas eu tenho um branco de um lapso de uns 40 minutos, velho. E assim, eu não sei que eu não saí do lugar e tal, mas eu... Acabou. O mundo podia ter sido destruído ali. É... E foi o piscar do olho de Shiba. Sim, eu não sei quando começou e não sei quando terminou. Assim. Eu sei que alguém tava falando de mim, aí alguém me cutucou assim pra ver se eu tava bem, tá ligado? Aí eu voltei. Perguntaram aqui, fizeram uma pergunta até melhor do que eu, tipo assim, perguntaram não, fizeram um comentário, tipo, eu não entendia o que era gnose e por isso estava quase desistindo. E na verdade acabei de descobrir que eu sempre... Sim, eu sempre soube e já até experienciei. Sobre isso no YouTube, cara. Pô, como é que você não sabe o que é gnose? Não, cara. Às vezes a pessoa não sabe identificar. Tipo, eu não sabia identificar. Agora eu sei que todo aquele tempo passado era gnose. Eu estava em gnose e não sabia. É isso que ele tava falando. Assim, como normalmente se fala, eu acho, agora estou... Falar com virgens sobre sexo. Não, também. Mas, assim, normalmente quando a gente fala de gnose... O pessoal fala, toma esse negocinho aqui, ou então vai fazer um exercício muito, muito punk, uma coisa de exaustão e tal. E o cara estava falando justamente de, tipo, ele já experienciou isso com um background de... Religião. Religião. Sim. Só que religião cristã. É nesse momento, inclusive, que a pilha suga você. É, quando você tá em gnose, você tá... É o seu momento mais vulnerável. Você tá vulnerável a sugestões. O ideal é que você use esse momento pra se aproveitar de uma sugestão que você mesmo desenvolveu. Mas você também está exposto às sugestões que os outros podem lançar pra você. Então é perigoso gnose em ambiente não confiável. Então, como é o caso de igreja, qualquer igreja. E a outra coisa que perguntaram aqui, que é interessante, acho que talvez a gente pudesse fazer um episódio depois falando só de gnose, porque acho que o pessoal tem muita dúvida. Foi tipo assim, foi, ok, entendi o, acho que entendi o que é gnose, mas eu preciso, se eu entrar em gnose só uma vez para lançar um sigilo, já funciona ou tenho que fazer isso várias vezes? Olha o desespero da pessoa. Faz uma vez só. Esquece. Ou faz várias, sei lá. Só define antes o que você vai fazer. Se o seu trabalho é fazer várias vezes. Objetivo cumprido, velho. Entrou em gnose. É ansiedade, né? O negócio é assim: entrou em gnose uma vez, não era o seu objetivo pra estar ali pra lançar? Lançou, acabou. Eu também sou desses. Pra mim, isso pra mim não é barrinha do Mortal Kombat que vai enchendo pra você dar o golpe especial, velho. Não é assim que funciona. Não querendo te trucar, mas só pra entender. E o lance de fazer o trabalho de prosperidade só funcionar depois de um tempão? Você faz continuamente ou... Porque eu faço continuamente. Então, mas não é só fazer uma vez? Não, mas eu fiz continuamente porque eu precisei aprender como é que fazia. Ah, então você fez até dar certo. Uhum. Beleza. E eu provavelmente falhei todas as outras vezes que eu fiz e aí eu entendi. Eu falei, Então, e como que a pessoa vai saber se essa vez que ela fez deu certo? Ué, diário mágico? Tem um diário mágico. Sim. E aí se não deu, poxa, eu vou tentar de novo. Então é pra fazer mais de uma vez, caso não dê. Não, mas eu entendi, a pergunta é, você precisa fazer várias vezes na mesma hora, no mesmo ritual. Tá bom. Tipo, você precisa energizar. Não, no mesmo ritual uma vez só. Isso que eu tô falando, que não é a barrinha do Mortal Kombat, que precisa encher pra dar especial. Mas pode se distribuir ao longo de dias, semanas, meses. Eu até aconselho que faça. Se você tá inseguro, principalmente se você tá inseguro na magia. Você já tá errado, tá inseguro, né? Mas se você tá inseguro no rolê... Coitado, professor. Mas é, cara, porque assim, você pode estar inseguro antes, você pode estar inseguro antes, você pode estar inseguro depois. Durante, não é pra você estar inseguro. Verdade. Se você estiver inseguro durante, provavelmente o negócio ali, você vai colocar algum... você trava o rolê, você trava o rolê. Não é travar, mas você vai se sabotar. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Minha experiência é você se sabota. Quero jogar uma pergunta aqui na mesa. Fala. Gnose é binário? É sim ou não? Zero ou um? Ou tem níveis de gnose? Gnose fraca, gnose forte? Existem níveis. Quer falar sobre? Pode ser, se mais ninguém estiver estressado. Existem coisas que você consegue fazer na gnose level baixo. Level 2, 3, assim, saca? Vai até quanto? Porra, deve ir até, sei lá, contato com... Com Shiva, com Krishna. Isso com seria Jesus. O quê? 100 ou 10? Tá, vamos botar, 9,000. Vamos botar. Conversação com entidade é 6. Tá. Né? Conversação com entidade é 6. Vou botar aqui. 5, sim. Conversação pra ficar fechadinho. É escala Keller de gnose. Escala Keller de gnose. 1. Você. Um passo acima da um passo acima do cansaço, da erva que você fumou. Um passo acima. Você não tá na tua consciência normal. Você tá no passinho acima. É, um passinho acima. Esse é lá é o 1. Tem coisa que dá pra você fazer no 1. Reflexões. Quando você pega aquele vinhozinho, você senta no sofá e você pensa sobre o projeto, as coisas, tudo. Você faz isso em gnose. Quando você tá parado. Sentado no banheiro. Sentado no banheiro, no chuveiro, que dá aquela desligada e você. Isso é level 1zinho de gnose. Êxtase religioso. Level 3. Que você não tá conversando com porra nenhuma, mas você tá sentindo aquilo. Já dá pra você lançar um sigilo monstro. Nesse level 3. Rave é quase conversação com a entidade, cara. Rave é foda. Dependendo do que você andou colocando na água ali na rave. Rave é foda. Então, rave pura. Tá ali no 4 pro 5. Rave pura. Se tiver aditivada, você vai pro 8, 9, assim, uma boa. Meditação pode ser qualquer coisa entre 1 e 5. Qualquer coisa entre 1 e 5. Dá pra você fazer a meditação. Uma boa. Ayahuasca já é 7, 8, 9, assim, essa parada. O que é o 10? Cara, é um 10 hipotético, mas o que seria um 10? 10 é quando você sente o sag, eu acho. Quando você consegue uma solução do ego. Aquela dedada. É. Solução do ego. Dissolução do ego ou a dedada do sag, é isso? Eu isso pode ser o nome de um episódio. A cara do Dave. Andrei só olhou pro nada e falou: oh, meu só Deus, o que eu tô fazendo? Nesse aqui? Momento ele tá ignoso. Você fica de olho aberto. Aquele momento que você fica de olho aberto, né, que você tá parado pro lado assim. Porra, caralho, eu faço isso 15 vezes a dia. Caralho, eu ia então, falar isso, é muito coisa de Lívia. E ela, realmente. Então. Estereótipo não é à toa. Isso é. Estereótipos têm razão, né? De existir. E por que você tá perguntando isso? Ah, é, você tem níveis. É. Tem coisa que dá pra você fazer nesses níveis. Não, assim. Porque tem gente que acha que é gnose sim ou não. Ah, não, não é, cara. Desculpa. Níveis. Assim. Concordo com tudo que você falou. É, assim. É, quando você descobre que é gnose, você sabe que. Quando você não está em gnose. Inclusive, você consegue saber quando o outro não está em gnose. Às vezes você vai num terreiro, uma parada fala, assim. Aquilo ali não... A história do Exu-Kizuko, né? É. Do Exu-Kizuko, é. Da moça que falou, tá incorporado porra nenhuma, anda aí em cima do caco de vidro. Aí, de repente, a entidade deu pra trás. Não vou andar no caco de vidro. Ela falou, ih, não tá incorporado porra nenhuma, sai daqui. Então, é foda, é foda. É quando o irmãozinho da igreja vai falar na glossolalia e ele fala Yabadabadu. Não, agora não fala. Nossa, chama a fala, e tá da Badu, você fala, chupa bala house, isso, é daí? É, isso daí? Aí não tá, chupa bala house, isso aí não tá no... O Grolla sempre fala sobre isso, né, que é aquela coisa do que ele vai pra falar com a entidade, caralho, tá, falar pra, tipo, entrar em contato com o outro lado. Vem com o papo de coach, a entidade vai tomar no cu, cara. Isso é o Grolla mesmo, fez uma assunção, o Deus do Grolla. É, tipo, ah, não, você precisa se alimentar direito, você é quem? É minha mãe? tem de nada que se presta isso. Por que que eu acho que é legal falar isso? Teve muita gente que me perguntou também, quando eu falei do Mundo Freak, do rolê do meu vô, né, que eu tive um rolê meio xamânico com ele e tal, né, que eu entrei em gnose ali com o que eu tinha uma mesa de uma mesa de pedra lá, como que é aquela porra? Fica a pia feita? Mármore. Granito? Não, acho que é mármore aquela. E eu comecei a batucar na mesa, olhar pro nada, batucar na mesa, aproveitar aquele sentimento meio profusão, acalmar ele e dar uma desligada. E aí você, puf, entrei em gnose, contatei o que eu precisava, que era uma outra forma de eu, pra lidar com aquilo num outro plano e resolver algumas coisas. Mas aí já dá pra você fazer, tipo, no 3, você consegue, sem problema, fazer o básico disso, né? E aí você bota lá pro teu eu automatizado, aquele teu eu espiritual, mágico, que já manja um pouco mais que você. Eu acho legal esse, a gente ficar conversando aqui no Magicando, eu que voltei a esse rolê, antes fazia instintivamente e agora tá indo mais ou menos de forma organizada. Agora tenho literatura pra ler, tá? Pessoas pra conversar. É que o Keller vai falando isso e eu penso assim, caralho, é, tipo assim, é uma coisa que eu sempre soube intelectualmente. E naquele momento, tipo assim, encaixa tudo e tudo faz sentido. Caralho, eu sei fazer isso. Você simplesmente, tipo assim, ok, entendi. Acho que eu consigo voltar a este ponto que agora eu identifiquei. Sim. Que eu já consegui fazer, eu fiz um save point ali. Porque e você é um voltar. Ser humano, cara. Isso, tipo, não tem nada de sobre-humano. Você falou isso apontando pra Lívia, você tem certeza que eu pode ser um repolho. Você pode ser um repolho sonhando que é um ser humano. Caralho. Sonhando que é uma borboleta. Sonhando que é um ser humano. E você tem essa parada. Se eu fosse, né, sonhar que eu sou alguma coisa, eu não ia sonhar que eu sou um ser humano. Tem coisa melhor, porra. Sonhar que é o Shaquille O'Neal. DJ. Como é que chama? DJ Diesel. DJ Diesel. Beijo, Lucas Bola Minute, que tá maluco. Lucas, tá, eu vou ver o DJ Diesel, vou ver quem é o Shaquille O'Neal. Ah! Tá berrando igual um doido lá. Beijo pra Eve também. É, então acho que a gente falou um pouco da gnose, né, cara? Porque aquilo é um problema. Vocês acham que tá coberto o assunto? Tá. Eu acho que sim. Eu acho que se o pessoal ficar com mais dúvida, talvez a gente leve em consideração fazer um episódio sobre isso. Vamos lá. Episódio de gnose. 3 horas. De um áudio que sem não tirar tem de nada. Dentro. Caralho, cuzão. Tem que ser bom, hein? Esse, aí fala assim, no final, opa, estávamos em gnose, desculpa, acabou o programa, não dá mais tempo. Primeiro de abril, isso. Beijo. Vontade de se fuder, Vinícius. E boicote. Vontade de se fuder. Sabotagem ou boicote? Sabotagem é aquele rapper. Sabia. 0 dias. Puta, por que não tem um rapper chamado Boicote? Cara, fazer. Porque já tem o boy job. Fit com Sabotagem. Cara, exatamente por isso que a gente tem uma placa na porta da penumbra. Que escrito. Tem lá estamos a 00 dias sem acidentes. Eu cobri os acidentes e coloquei piadas ruins. Porque o Vinícius não consegue, né? Porque cara? As piadas do Vinícius são um acidente. Tal qual Moisés. Ele não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Eu também não tenho esse controle. Manda pra gente, Vinícius. Vai. Do que eu tô falando, Keller? Você que é o host. Sabotagem, boicote, sabotagem, vontade de se fuder. Esse é o termo. É o seguinte, a gente tem a vontade de se fuder, sempre. ser humano é uma criatura desgraçada que não melhora porque não quer. Então fala um objetivo aí, mágico. Keller. Mágico. Comer o coleguinha. Comer o coleguinha. Isso não é um objetivo mágico? Sim, é o que, claro que, é o que todo mundo quer. Todo mundo quer. Carnal, cara. Tem nego maluco. Carnal, o que mais... O Andrei falou, o objetivo de todo mundo é passar a rola no melhor amigo. Quem nunca, na broderagem. Segura o meu que segura o seu. Faz a minha. Vamos lá. Você quer comer seu melhor amigo? E, na verdade, lá no fundo, no fundo... Do seu melhor amigo? No fundo. Não, da sua cabeça. Mas no fundo do seu melhor amigo, você vai chegar lá. Lá no fundo, o seu subconsciente... Sei lá, eu não sou psicólogo pra saber qual parte da sua psique, mas tem um pedacinho lá que tá falando... Brother, você não quer passar rola nesse cara. Sua amizade nunca mais vai ser a mesma. Você vai descobrir que não é tão legal assim. Você tem namorado, o cara tem namorado, porra. Melhor ainda? Então. Mas esse é o subconsciente falando. Ah, entendi. Você acha que você quer, mas na real você não quer. Aí você vai lá e faz uma magia pra pro bagulho dar certo, mas na real você tem uma parte grande sua falando que vai dar errado. Se na hora que você abre a janelinha da gnose pra mandar uma sugestão, se o seu subconsciente falar mais alto, fodeu. Não vai dar certo. Então você tem que fazer um trabalho interno primeiro, bater aquele plá com o Fausto Silva interno. Você tem que saber onde pisa, cara. Você tem que saber o que você quer. De verdade. Eu não tô falando de verdadeira vontade, no sentido telêmico. Tô falando de você tem que saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você vai pedir uma parada que você não quer. Qualquer coisa e vai se fuder, porque não vai dar certo. É o negócio de fazer na emergência. Eu quero ganhar dinheiro na quina de São João. Tem aí coisas que você sempre quer. Sei lá, ganhar dinheiro. Pô, eu sempre quero ganhar dinheiro. Mas tem gente que acha que... Ah, eu não sou digno. Sim. Eu não mereço esse dinheiro, eu não terei trabalhado por ele, sei lá. A Amanda Palmer tem um livro inteiro só sobre você não aceitar, que é a arte de pedir. Tô querendo ler esse livro. É muito bom. Tem, há momentos que você fica emocionado pra caralho mesmo. Eu sou a Amanda Palmer brasileira. É meu? Ouvinte, pode dar aí o teu. Se você quiser. Eu tô mesmo assim, cara. Se você quiser me dar, eu tô aceitando. Também tô aceitando. Vou deixar a conta do Santander. Tapa na cara. Se quiser me dar um tapa na cara, eu quero pagar um. Link da minha conta do Nubank no post. Tá certo. Tá lá embaixo, eu mesmo vou postar. O meu também. Nubank não, pega o PicPay que é mais fácil. PicPay, pode ser. PicPay. Procura lá, Marcos Kelly em todas as redes sociais. Aceito Bitcoin. Mas então, existe essa vontade de se fuder. Por isso que eu vou falar de novo. Eu vou falar sempre essa porra. Fale em voz alta qual é o seu objetivo. Porque quando você se ouve, é melhor a voz. Eu já tentei dos dois jeitos. É melhor a voz. Porque às vezes você grava e toca pra você de novo. E aí você vai ouvir de você mesmo. Ouve o que você falou, Rogerinho. Escuta o que você disse. Você mesmo vai perceber que você tá falando merda. Tá falando merda, entendeu? Quantas vezes eu já falei alto, eu falei, nossa, peraí, eu preciso formular isso melhor. Tá muito genérico. Uhum. Aí você tenta de novo. Quando você se ouve, gente, é a mesma lógica pra falar um idioma. Se você não se ouve, se você não se acostuma a falar naquela língua, você vai sempre achar estranho, você vai sempre achar ruim, você vai sempre achar que você é um merda falando a língua. E não é. Fala alto. Voltando à história da vontade de se fuder. Você pode querer fazer uma coisa que você conscientemente sabe que não é a sua verdadeira vontade, sua aspiração maior. Você pode saber que existem contras. Não tem problema nenhum você querer trabalhar magicamente com isso. Você pode, por exemplo, querer comer o coleguinha mesmo sabendo que vai dar merda. Você pode fazer magia pra isso, pode dar certo. Mas você tem que ter a honestidade com você mesmo de... Olha, eu sei que isso talvez não seja a melhor opção, mas é isso que eu quero e vamos. É, a vontade com V minúscula, que é o que no fim das contas é o que vale, né? O que você vive no dia a dia é essa. A gente fica falando, vontade com V maiúsculo. Não, eu não fico falando isso, não. Não, a gente, no o mundo mágico. A gente, num sentido amplo sentido e hipotético. A humanidade mística. Então, eu acho que esse lance de você... A melhor forma de lidar com a vontade de se fuder é, um, ser honesto a respeito disso. Dois, entender o que você realmente quer. E três, se você precisar brigar com essa sua vontade de se fuder, você tem que falar mais alto na hora que abrir a janelinha. Entenda isso como você quiser. Assim, no rito, você precisa estar pronto para que o seu intuito seja mais forte. Seja mais alto. Ah, mas como é que eu sei que o meu intuito tá mais forte? Como é que eu sei que a janelinha tá aberta? Como é que eu sei se eu tô gritando alto o suficiente? Aí eu vou colocar aqui uma coisa contraditória. É só você se fuder. Se você fizer um rito em que você se fode, você tá fazendo um auto-sacrifício, que é a forma de você dizer pro seu subconsciente que você tá se fudendo pra que aquele negócio aconteça. Ah, cara, eu entendi. Tipo, o que a gente tava conversando com uma pessoa aí que ela falou assim que... É, eu vou tentar perguntar se é essa situação. A gente tava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: ah, você pode fazer uma magia rápida, mas eu acho que você tem que mesmo se fuder mesmo, tentando achar o óleo de blé blé blé na puta que parede não sei o que, mandar fazer não sei o que lá, arranjar o cinto de cor de guaxinim albino. É... Ela, o que ela estava dizendo era: o processo de se fuder para conseguir um material era o sacrifício dela para o negócio funcionar. Eu fiquei pensando dias nisso. É que isso serve para ela, né? Uma coisa serve que tem que ver que serve para você. Então, no meu caso, isso aí não pega pesado, não. Faz mais sentido um sacrifício no sentido de: porra, vou passar 2 horas fazendo essa porra desse ritual, é melhor que funcione. Bom, bom. Eu acho que isso é um auto sacrifício. Dor nas costas, tá apertado pra fazer xixi, mas eu preciso levar isso até o fim. Eu senti isso também. Aí, eu achei isso muito um raciocínio muito cristão. Pode ser. O quê? Tipo, eu preciso pagar um preço. Eu preciso pagar esse preço. Estou fazendo essa oferenda, estou me fodendo para fazer essa oferenda para conseguir outra coisa. O que é engraçado, porque mais pagão que isso não tem, né? Essa coisa de... Mas tudo bem. Mas eu entendo que o cristão parece que ele tem necessidade disso. De se puder? Tem. Não, mas calma aí. Mas eu vou discordar de um ponto. A primeiro momento, eu até concordaria com você, Lívia, porque você for pensar essa coisa do cristão se fudendo. Só que eu acho que existe um conflito de narrativa que é o seguinte: qual cristão? Vamos levar... Não, nem sobre isso. Tanto eu coloquei cristão como uma coisa ampla mesmo, porque a minha experiência é católica. Vamos... falando de... O papo até meio cult. Vamos levar em conta que a magia, pra você fazer aquele ato mágico acontecer, você precisa fazer uma... dar energia uma suficiente pra aquilo. Uma troca equivalente, é isso que eu queria falar, né? Não era, mas agora pode ser. A parada do cristão com sacrifício é outra parada. A parada do cristão com sacrifício é: eu só vou pro céu se eu me fuder. Então eu tenho que entregar tudo que eu tenho. Sim. Você está correto. Você está fazendo uma diferenciação correta. É, tipo, o cristão tem muito da exaltação do sacrifício. É, o cristão idolatra o maluco que se fudeu, né? Vou no momento tem que estar se fudendo, inclusive. Tem vários momentos legais dele. Vou o cara vai ignorar essas duas coisas aqui e continuar. Tem a exaltação do sacrifício. É, essa pessoa que fez esse comentário, ela está num processo de desfazer, desconstrução dessas coisas cristãs na cabeça dela. Mas, assim como todo brasileiro, boa parte da instrução espiritual que teve uma contaminação cristã. Então, embora seja uma coisa muito pagã, que na verdade ela está fazendo uma oferenda, essa sensação de que eu preciso me foder para oferecer alguma coisa de valor, eu acho isso uma exaltação do sacrifício, do autossacrifício. Não tá errado não, cara. Eu acho que as duas visões estão bem corretas, porque vai variar de como que é a visão de mundo do cara. Da pessoa que tá fazendo, entende? Tem gente que, por exemplo, eu já vi gente... O Graham Morrison é dessa narrativa. Vai ter gente que vai fazer assim... Eu vou descrever uma narrativa minha, por exemplo. Uhum. Eu acho que conquistar coisas não é fácil. Não é simples. Não acho que você vai morrer fazendo. Mas eu acho que existe um parâmetro. É por isso que o bagulho da Amanda Palmer também, pra mim, tá sendo bastante importante, porque às vezes tem gente que quer te dar aquilo que você tá querendo conquistar. Às vezes você bloqueia aquilo que você acha que aquilo não é teu, que você não merece. Isso é a síndrome do impostor. Você conquista algo, você fala: cara, eu conquistei algo e eu não paguei um preço por isso, será que é meu mesmo? Isso é um bagulho que a gente tem. Então tem gente que tem essa cabeça mais comum. Tem gente, por exemplo, o Graham Morrison, que ele acha o seguinte: ó, Odin pagou o preço pelas runas. Então eu vou lá e vou pedir pra ele, ele vai me dar numa boa, porque ele já pagou o preço. Por isso que pro Graham Morrison, pra ele, contato com entidades, pra ele é sempre simplificado. É pra ele. Você pode ter o mindset que você quiser. Se vai funcionar ou não, é o teste que vai te falar isso. Anota no diário e vê se funcionou. E vê se funcionou. Vê se cruza, vê se bate com questão histórica, vê se vai. Tem vários trampos, por exemplo, de voodoo do Graham Morrison que ele bota nos Invisíveis, que tirou do cu aquilo lá. É tipo, tem umas paradas que não bate com nada, assim. Porque inclusive, obra de ficção tá liberado pela merda. Porra, por favor, fale, né? Porque se a obra de ficção fosse sempre igual à realidade, ia ser um saco. Você ia ter um mundo de crônicas, que é legal, mas até na crônica tem fantasia, né? Então isso é um ponto. Tudo vai depender de como que é a relação da pessoa o mindset da pessoa para lidar. Ah, e por que que isso é importante? Porque senão isso dá inconsistência sistêmica. E eu acho assim, ah, mas eu tenho que me libertar disso. Mas ter consciência de que você tem isso e trabalhar com isso já é um passo mais à frente, eu acho. Do que você não ter essa consciência e deixar isso te sabotar. Ah, e como é que eu vou lidar com isso? Cara, explorador dos 40 segundos pra perceber. O diabo, pra você lidar com isso, junto com a feiticeira, com a bruxa. Pronto. Você já consegue um trampo de rito simples pra começar a trabalhar essas questões. Não vai ser, às vezes, não vai ser uma coisa, um momento só. Mas você entende que tem ferramentas pra lidar com isso? Ter consciência disso é importante. Ah, eu não quero ter consciência disso. Cara, magia você vai passar por isso. Você pode ter uma magia instrumental, como eu acho que os 40 servidores, ela é extremamente instrumental. Pode. É funcional? É funcional. Mas se você quer ter um aprofundamento no rolê, você vai passar por isso cedo ou tarde, entendeu? Eu prefiro passar por essas coisas o mais cedo possível pra resolver isso logo. Porque é foda, sei lá, você bateu 50, 60 anos e você perceber que você podia ter feito mais coisa, entende? É, eu sei que não é uma corrida, mas a gente tá se cobrando muitas vezes por causa disso. Então eu acho que quanto mais cedo vier, mais interessante, entende? Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Quanto mais cedo as tentativas vierem. Eu falo tentativa também. É, tentativas. Dizer, quanto mais, você começar a mexer. É tipo, R logo, R rápido. Fail fast. Fail fast. Sim, sim. E não desista, você entendeu? Coisa de coach. É coisa pra não desistir. É, cara, coach quântico. O coach nem sempre tá errado. Não. Só a maioria das vezes. Só 90%. Exato. Nem sempre ele tá errado. Eu acho que fazer magia... Eu acho o seguinte, se você quer ouvir um coach, primeiro ouça a sua mãe. Você me interrompeu pra isso? Sim. Então, pra dizer isso, porque assim, a sua mãe vai ter todas as frases feitas que o coach vai te falar. O coach fala: se eu for lá e achar, eu vou esfregar na sua cara. Esse coach é bom. Eu queria muito ser esse coach, cara. Isso aí é quase a Márcia Fernandes falando, a Sense Márcia falando. Sim. Deixa você falar. Tá fazendo a Assunção forma a Deus da Márcia Fernandes. Ah, Fernandes. Fala, ganha dinheiro pra gente. Show imposto? É, sim. Escreve livro, hein? Show imposto. Eu não vou fazer assim. Não, eu vou escrever um livro, já que ninguém sabe, ninguém consegue, ninguém acha informação sobre gnose. Eu vou publicar um livro da Penumbra, o livro chama Gnose. Gnose fácil. Pronto. Fast Gnose. Gnose 101. Gnose em 10 passos. Gnose em um mês. Cara, você vai fazer o seu melhor com aquilo que você tem na mão e vai ter alguém. Você vai juntar uns amigos que não são especialistas. Nos Estados Unidos é melhor. E toma aqui o manual americano pra você fazer. É, não tá seguindo a IMDB americana. Não, mas assim, eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula aí, meio mongoloide. Você tá aqui pra isso. Vai lá. Porque é o seguinte. Obrigado, Kelly, pela parte que você Porque é o seguinte: no podcast tem uma coisa muito legal que é o seguinte. Quando a pessoa tá naquela fogo de palha. Não, eu quero fazer o podcast é montar uma banda nos anos 2019. Exatamente. Juntos, tem uns amigos legais, a gente ri. O amigo da Crisma. Nossa, nosso papo é super engraçado. Né? Vou montar um podcast porque a gente é do caralho. Aí monta. Aí dura um ano. 20 episódios é a até conta. Até que durou bastante. Até que durou bastante. É sobre resiliência. Voltamos ao Rock Balboa, né? Porque nenhum arrombado, depois de 5 anos fazendo essa merda, vai ficar se questionando. Ele vai ter uma experiência, um arcabouço ali pra falar, ó, isso deu certo, isso não deu certo, é isso que eu sei. Arcabouço, bingo. Ele vai ter... Arcabouço é difícil falar. Vai ter brilho pra fazer. Mas vocês entenderam o ponto? Sim, entendi. Sim. Então, tipo assim, é um filtro. E aí que você vira mago, né? Na hora que você percebe essas coisas. Antes disso, você é um cara mexendo com uma ferramenta nova, entendeu? É um cara abrindo Skype comprando LX 3000 pra gravar seu podcast. Exato. Eu acho que aí tem até uma palavra pra isso. Arrombado. Pode ser também. Escroto. Eu falei isso nos primeiros. Adicare, que é você se tornar especialista, bom em alguma coisa. Especialista não, né? Minimamente bom em alguma coisa. Falei isso em algum podcast anterior. Não me é estranho. Eu tenho uma última coisa pra lançar. Um sigilo aqui. Vamos começar todo mundo bater Eu acho que a gente tá caminhando muito bem, já cumprimos praticamente a pauta inteira. Quero fazer a palestrinha. Tá. Deixa a última discussão, que a palestrinha sua acho que é foda pra fechar isso também, porque vai bater na discussão. Você que manda. Orgulho. Eu não consigo aprender coisas novas. Porque chega um momento... Não, vou te explicar por quê. Olha comigo aqui. Você tem que ter... Existe um brio... Então... Existe um brio em você chegar pra alguma coisa e falar assim, cara, eu não sei isso. Eu quero aprender isso. E eu vou conversar com pessoas sobre isso. Porque é muito bonito você falar do autossuficiente internet, mas o autossuficiente internet às vezes é um covarde que não tem coragem de conversar com pessoas sobre as coisas. Manja? Então, por exemplo, dirigir. Vou dar um exemplo. Dá cara tapa. Porque eu lembro quando eu fui dirigir. Eu comecei a dirigir um pouco tarde. Normalmente a galera com 17, 18 anos tá com bagulho. Eu tava com uns 20 e tantos já quando eu comecei a dirigir. 20, 21. Era estranho eu ir lá com a molecada de 17 anos que tava lá. Já tava professor, 22, 23, eu acho, sei lá. Já tava professor. E eu ia lá e eu sentava com a galera e tal. E tinha um pouco estranho. Tinha uma coisa de esquisito. Falava assim, ah, eu estou aqui com a molecada. Entende, molecada? A diferença de idade era irrisória, mas eu sentia um pouco isso. Então, às vezes, tem essa parada, tipo assim, ah, eu não vou conversar. Ah, eu não vou. Isso vale pra qualquer tipo de aprendizado. E eu acho que bate, às vezes, na magia. Ah, eu não vou importunar tal pessoa pra conversar isso. Ah, eu não sei o que. Ah, eu acho que não vale pagar esse valor por aquilo, determinada coisa, por esse livro, por aquele outra questão. Você é bom o suficiente para aquilo. Eu vou tentar fazer sozinho, sempre que com autonomia, porque você não tem... Que, na verdade, você não é que você está querendo autonomia. Você tem medo ou está acovardado de lidar com outra pessoa que te lembre que você... É um noob. Sim. Você tá com vontade de se fuder. Tem coisa. É um noob. É medo de ser noob. Esse é o medo que eu tenho. Tem coisa nova que eu quero aprender que eu sei que eu vou descer pra estaca zero daquela discussão. Seria muito fácil eu ficar lá no quadrinhos, na magia, no tempo e na história. Entende? Mas eu quero pegar uma outra parada. Aí quando você desce lá embaixo, você vê que você tá desarmado daquelas coisas. Aí você fala, e agora? O que eu faço? Entende? Isso tem, isso é uma questão. Eu acho que isso trava a pessoa que ela não vai para aquele caminho. Por exemplo, eu não nem tento aprender a desenhar porque eu sei que eu vou ter que começar do zero. Não quero. Outro comentário que você fez. Mas o preço é caro, mas às vezes é criado na sua cabeça. Sim. Por exemplo, não vou começar a jogar não sei o que multiplayer porque eu entro lá, já levo um tiro na cabeça, sou zoada pra caralho e não sei o que. Aí tem muito da comunidade, é isso que eu tô falando. A ideia do Magicando aqui era pegar pessoas que fazer um ambiente menos tóxico. Então, o medo talvez tenha. Esse medo talvez seja sanado por você encontrar os lugares mais bacanas? Essa é uma das questões. Eu acho que também. O que a gente tá fazendo aqui é tentar sanar e lidar com essa questão de medo. Porque o que tem de galera aqui? Ai, comecei com vocês, comprei o livro da Penumbra. Pra começar, qual livro você indica? Keller, qual livro você indica? Eu sempre indico Mágica Visual e o Liberno. Mágica Visual é mais prático, Liberno tem uma parada mais teórica, mas se você souber ler o suficiente, você chega. Ah, agora saiu 40 servidores. Você quer Instant Magic? Eu acho que o 40 servidores é muito bom pra isso. Entende? Ah, mas aí eu quero algo que me explique mais sobre o mundo mágico, a coisa profunda. Eu falo, ah, tem o Pergunte a Babalon. Tem toda uma série que eu sempre tô sempre repetindo pra galera. Isso. Uma questão que a gente tá sempre repetindo. Mas mesmo assim, ainda tem essa insegurança, pessoal. Que mensagem que a gente pode dar pra esse cara? O que você fala pra alguém assim? Desista. Acredite nos seus sonhos. Viaja assaltos. Beba líquido. É foda, cara, essa questão. Use protetor solar. A Ju tá pensando seriamente sobre isso. Não. É porque é a única pessoa com dedicação aqui nessa vida. Fato. Eu vou contar uma história como professora. Não como professora de capirotagem, como minha primeira profissão. O que eu percebo nos últimos anos é uma coisa que me assusta muito, que me deixa assustada como profissional, que era assim. Principalmente quando eu trabalhava com classes grandes. Por favor, Keller, me diga se você também sente isso. Minha sala menor tem 40 alunos. Né? Então, assim, você tá lá, traz um conteúdo, essa pessoa, pra aprender, ela precisa treinar esse conteúdo. E aí ela se bloqueia. Bloqueia de um jeito, de um medo de errar, de passar vergonha, de passar carão, e ela se trava. E aí eu sempre falava para os meus alunos, gente, imagina que vocês estão dentro de um aquário, ó. Todos nós somos o Nemo, com o pai do Nemo olhando ali, ó. Eu sou o pai do Nemo, tá? Aí vocês vão aqui, vocês vão bater a cabecinha ali no vidro, porque eu fiz um aquário pra vocês, então vocês têm que errar aqui, porque vocês não vão errar no alto mar. Quando você treinou bastante aqui, você sai e você se vira. E eu consegui atingir o coração das pessoas. Eu tava falando isso outro dia no Twitter. Eu consegui atingir o coração das pessoas e as pessoas, tipo, se soltavam mais, e eu senti que o negócio ia pra frente. Nos últimos tempos que eu trabalhei com classe, eu me questionei como profissional muitas vezes, tive várias crises, chorei. Porque eu falava assim, eu não consigo mais alcançar o coração de ninguém. Porque a pessoa, ela tá com tanto medo. Ela tem tanto medo de ser exposta. Ai, eu fiz um negócio ridículo. Vão falar de mim pra sempre. Ha, ha, ha, ha, ha. Que ela não se abre. Magia basicamente é ser ridícula, né? E ela não se abre a todo esse universo que é, mano, é muito do caralho. Errando ou acertando. Inclusive hoje com o trampo do Magicando também. Do tipo, ah, poxa, não... No, blá, blá, blá, na primeira tentativa, a pessoa, ah, não deu certo, acho que não é pra mim, não. Uma moça chegou pra mim essa semana e falou, acho que isso não é pra mim. Perguntei, quantas vezes você fez? Uma. Sabe, aí a vontade de olhar, falou, não, não é pra você, não. Meu, você aí desistiu. Eu peguei e falei, cara, mas, ah, porque eu senti muito medo. Ah, eu então, acho que talvez não seja pra ela mesmo, não. Tipo, sabe, mas às eu, vezes, não, eu sei lá, que eu não consigo tocar o coração desse abençoado, desse arrombado. Eu não consigo tocar o coração dele. Oh, isso escalou não rápido. Eu vou. A minha vontade. Vontade, primeira é de abraçar e a segunda é dar um murro na cara. Essa é a Ju, minha vontade de abraçar e depois de dar um murro na cara. Essa é a Ju. Gente. Inclusive, se você já tiver abraçado, um murro na cara, você vai escapar. Acho que é uma boa estratégia. Entendeu? Porque isso me desespera. Eu me sinto uma péssima, professora, eu me sinto uma merda. Pronto, abriu o coração. Eu tenho uma proposta. Ju. Eu acho que isso é a gente que é professor que tá sentindo isso, viu? Porque a galera tá se fudendo com esse problema. Nós dois estamos sentindo isso. Porque a galera tá um pouco se fudendo. Juliana, talvez essa pessoa só precise de um pouco de um amor mais rude. Ela precisa que você segure nos ombrinhos dela e fale, então, deixa de ser louca! Então, eu tenho um testemunho pra dar aqui sobre isso do outro lado. Testemunho. Eu não pratico. Eu não vou falar que eu não pratico, né? Porque eu. Pratica sim. Né? Mas eu sou completamente neófito, iniciante e tal. E quando eu comecei o Magicando, isso foi algo que eu me questionei durante algum tempo, porque na magia. Todo mundo é muito foda. É no Facebook. Pessoas... No Facebook, todo mundo é a vida não, perfeita. Não, mas não só no Facebook. Tipo assim, a gente fala, nossa, no México tá uma pessoa. Aí tu entra em contato com a pessoa é uma pessoa normal. Uma pessoa que erra. Só que ela faz questão de não mostrar esse lado normal, que erra, ou com o sensível. Ele não mostra o lado sensível. Eu até entendo que o mundo é meio foda e tal, mas o mago em si, ele tem essa coisa de uma maneira agressiva. E tipo a gente assim. Chama ele de o mago, né, agora, por causa disso. O ocultista médio geralmente é assim, né? Que a gente brinca. Mas o mago já é em outro então, nível. Durante muito tempo eu me questionei, cara, tipo, a gente tá fazendo um podcast aqui e tá todo mundo aqui revelando os seus pensamentos, seus lados sensíveis. A gente tá toda hora trocando. Quantas vezes a gente vê isso, se não dentro de uma ordem, uma parada super fechada, uma relação hierárquica de discípulo pra mestre? Mas isso é muito raro, do tipo, pô, Vinícius, eu não concordo com a sua opinião. Pra mim é assim, assim, assim. Pro Vinícius, ele poderia falar, pô, o cara tá falando que eu tô errado. Eu vou me fechar e vou falar que eu sou foda, vou mandar ele tomar no cu e vou atacar ele e mandar um demônio pra ele. Às vezes eu sinto que a sociedade magística é isso, né? E a gente se expõe. Rancor e vela preta, né? Rancor e vela preta. E assim, eu me expondo aqui, eu falo, cara, eu não tenho nada a perder. Porque eu não tenho um nome a zelar no mundo magístico. Caguei pra isso, inclusive. E eu, talvez eu nem vá ter, porque, tipo assim, qualquer momento daqui a 40 anos, se eu. Eu vender algum livro de magia, alguém vai desenterrar um podcast e falar, tá vendo? Esse cara não é tão foda assim. Ele não nasceu sabendo cabala. Ele aprendeu cabala vendo evangelho. Saca? E vem muito disso também de um outro lado, né? A gente tá aqui num aquáriozinho, só que esse aquário tá sendo visto por, né? Milhares de pessoas, eu acho, né? Que aqui, a gente, eu acho que ninguém aqui tem vergonha de falar que erra. Eu tenho. Ah lá, vai, fudeu, inclusive, tem nada. É uma das coisas que a gente mais faz, né? É o que a gente mais faz. Eu Opa. Acho que, porra, o erro é grande parte do processo. Passar por cima do seu orgulho quando você já faz. Eu estou num processo que eu estou pisando na cabeça do meu orgulho. Tem dias que eu sento pra fazer um rolê, eu falo, eu não acredito que vou ter que fazer isso. Depois de anos, eu vou ter que anotar. Vou. Porque a pessoa que tava olhando do outro lado, ela não sabe o que eu já fiz. Magicamente. Isso é pisar todo dia na cabeça. Sim. Do orgulho. Tem dias que eu fico puta, eu falo, não acredito que eu tenho que passar uma hora essa merda. Mas aí você faz o banimento que nem o banimento da RuPaul. Tá que pariu! Puta que pariu! Vá pra merda! E eu gostaria também de dar um testemunhozinho, porque eu já fui professor durante um ano da minha vida. Que foi o maior pesadelo da minha vida. Ai, eu falo isso com uma clareza, não sei. Tranquilidade. Muita tranquilidade. E era tipo assim, não era alemão, não era história. Era tipo assim, informática. E eu não tenho nem. Enfim, tava procurando muito emprego, peguei uma escola chumbrega. Segura minha mão. Não, não diga isso do que você tava ensinando, porque assim, 99% das pessoas são analfabetas funcionais digitais. É muito importante curso que nem o que você dá. Eu não tô. Eu vou deixar isso claro, então, porque às vezes tem algum professor de informática que pode ficar ofendido. Não, mas é porque eu não tive uma formação convencional oficial. Tipo assim, eu realmente estava muito desesperado, procurando emprego. Eu peguei uma escola muito chumbrega que aceitaria uma pessoa desesperada como eu, que não tinha formação na área. Ai, Andrei. Então eu era um professor ruim. Eu não tô, tipo, me diminuindo pra falar, oh, como é que o Andrei é humilde. Não. Eu realmente, tipo assim, cara, eu só era um nerd que era um pouco geek na adolescência, sabia um pouquinho. E comecei a dar aula disso porque eu tava precisando. Depois você me ajuda a trocar o fundo de tela do celular, que eu já tomei uma surra. E eu não lembro. Tipo, né? Às vezes eu tinha que ensinar isso pra não lembrar como foi essa merda. E eu não gastava uma hora antes da. Meu tempo dá, isso eu aprendi na hora. Não, você faz aqui, enfim. Mas teve uma vez que algo muito parecido me tocou, de certa forma. Não tinha nada a ver com informática. Era um moleque crentelho. O moleque era muito legal, assim. Eu conversando com ele, era um cara bem legal. Só que ele era, tipo, one-on-one igreja evangélica. E, tipo assim, eu dando aula e tal. E ele... Eu não lembro exatamente o que, que ele falou, mas era ele falando que ele não acreditava na teoria da evolução. Aí, nesse momento, a canetinha caiu da mão. Fez aquele quadro branco, né? Foi quase... Não, nesse momento, papai do céu foi com uma agulhinha e estourou minha bolha. Eu falo, caralho, eu nunca tinha me deparado com uma pessoa desse jeito. Eu falo, cara, como que uma pessoa não consegue saber algo... Tipo, tudo bem, ele era um adolescente... Mas eu já tava no ensino médio. É a gente com terraplanista, amigo. Como é que a pessoa... Cara, não é. Porque aí, o terraplanista ainda é uma minoria da minoria. Mas tem muita gente que não acredita nesse tipo de básico. Uhum. E aí eu fiquei muito nessa neura. Falei, caralho, o que que eu posso falar nesse filho da puta nos meus beijo próximos... Beijo pro TJ. 15 segundos pra que... Eu, a mesma coisa, tipo... Como é que eu vou tocar o coração desse arrombado e explicar pra ele que a vida, tipo... Uhum. Não! E aí, eu aprendi com o mestre do Samurai X. Opa, lá. Atenção, era aquele cara que usava o capona? É. Qual era o nome daquele cara? Não lembro. Sim, mas continue, por favor. Você tinha... Hashtag atentíssima. Na minha cabeça tá tocando... Aí ele fala... Kenshin, você não é Deus. Você não pode ajudar a todo mundo. E desde então, eu olho pra umas situações dessas... E assim, obviamente, eu não tô criticando o seu posicionamento. Eu acho que, inclusive, precisamos de mais pessoas como você e menos pessoas como o Andrei. Só que, pra mim, é um gasto de energia muito menor eu entender que... Às vezes, é isso aí, e eu não tenho responsabilidade quanto a isso, nem como culpa e nem como educação. É isso, esse tipo de gente existe, existindo. Existe e um o Andrei termo... não tem, eu não preciso, eu não posso me sentir culpado com a consciência, senão eu estou fodido. Existe um termo, acho que é francês, alguma coisa, que diz assim, não é meu circo, não são meus macacos. Tipo, a pessoa... Você quer fazer sei lá, uma diferença? Você precisa fazer a pessoa entender ou fazer um esforço pra isso? Beleza, mas tem um limite da sua sanidade. Eu acho que a magia, ela tem que ser acessível, mas eu concordo que ela não é pra todo mundo. Tem casos que não tem salvação. E não, tipo assim, tem que abrir mão. E tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes o cara tá se sentindo muito confortável em ser um cético ateu. Bacana, ou ser um cara super evangélico, e às vezes a pessoa fala, cara, eu não tenho disciplina pra isso, e ponto. Isso talvez possa soar um pouco derrotista, porque tipo, porque às vezes então quer dizer que o cara tá desistindo antes de tentar, né? E eu concordo, de certa forma, mas eu não tenho uma resposta clara pra isso. E eu também acho um pouco utópico achar que todo mundo vai aprender magia, não sei. De alguém que não tem experiência. Eu aprendi isso, e é engraçado que foi... Tem um mantra pra mim quando eu tenho que falar isso, quando eu não consigo explicar algo pra alguém. O mantra é ridículo, mas realmente funciona pra mim, que é ema, cada um com seus problemas. Eu tenho uma outra parada, isso pra mim é um pop. Um problema de outra pessoa, tá ligado? Não. Você fala isso, mas seu arrombadinho. Cara com mais coisa social, dando aula de pré-vestibular. Porque esse não é um problema de outra pessoa. Esse é um problema meu, entendeu? Mas assim, ele tem um limite do que ele sabe, do que ele aguenta. A Juliana tem um outro limite. O meu e o teu são baixíssimos. Vou dar um exemplo pra você, assim, rapidinho. Eu sei que a gente já tá fugindo da pauta, mas já tá me encerrando. Daqui a pouco tem só o Vinícius dando uma palestrinha pra todos nós aqui. É, que tem uma parte que eu acho que é importante. Quando a gente foi pra lançar o cursinho, nós precisamos de grana pra manter o cursinho. Ele é popular porque ele é acessível. Então a gente precisa cobrar um valor X baixíssimo. Não dá 3 dígitos, assim, simplesinho. Aí, mas não dá. E se quem não consegue pagar? Aí eu fiquei preocupado pra caralho. Pô, como é que quem não conseguir pagar isso e tal? Falei assim, não, se não conseguir pagar, a gente discute bolsas. Mas tem que ter isso, porque senão a gente não compra o café, não compra as coisas e tal. Ah, mas é aquele que não tem nada. Aí um brother meu olhou pra mim e falou assim, aquele que não tem nada, a preocupação dele não é educação. A preocupação dele é ter algo. Então a gente não vai ajudar nada na vida dele. Na verdade, a gente tá tirando o foco do cara que ele devia estar gastando com trampo, sustentar a casa, família e tal. Eu falei, caralho, cuzão, é mesmo. Às vezes, se eu tô querendo ajudar alguém que não precisa ser ajudado, eu tô inclusive atrapalhando o filho da puta. Puta merda. Vem cá, bate um furgão preto na casa do cara, sequestra ele, devolve ele mago 3 anos depois. Eu estou fazendo um problema. É tipo o velho do saco. Eu tô curiosa a respeito da palestrinha, porque já fizeram muita propaganda dessa palestrinha. Tomando vários tapas na cara. Não, é que o Vinícius tem um sistema teórico, né? Não é um sistema meu. É o sistema do Peter Carroll. Muita gente concorda, muita gente não concorda. Acho que hoje em dia nem o Peter Carroll concorda, mas eu acho muito bom pra refletir. Peter Carroll, a gente já falou aqui em algum outro episódio, que ele tem uma... Acho que foi no De Tempo, né? Que o Peter Carroll tem uma loucura de sistematizar a magia usando fórmula e tal. Porque ele é físico de formação. E ele desenvolveu duas fórmulas matemáticas que explicam em curvas mensuráveis aqui o funcionamento da magia. Não vou falar as fórmulas, quem tiver interesse, elas estão no Liber Chaos. Se não me engano, e falando de memória, devo estar errado, página 48. Mas, o lance é o seguinte, a magia é regida por uma curva de probabilidade. Tá, concordo. A magia, ela é afetada por alguns fatores que alteram a probabilidade natural de alguma coisa acontecer. Então, se uma coisa tem 50% de chance de acontecer, por exemplo, ela é uma boa candidata pra você tentar fazer uma magia. Se uma coisa tem 10% de chance de acontecer, tipo, se você dobrar as chances, ainda assim você tá passando um perrengue. Se uma coisa tem 70% de chance, essa é uma excelente candidata pra você fazer. Porque você jogar de 70 pra 95... Tá bom pra caralho. Porra, é quase certo que vai rolar, tá? E pra você fazer a magia acontecer e dar certo, você tem 4 fatores aqui. 2 precisam ser altos e 2 precisam ser baixos. G... É o fator, tá? A fórmula tem letrinhas. G é o fator da gnose. Gnose tem que ser alta. L é o fator do vínculo mágico. A gente não falou disso hoje. O que é o vínculo mágico? O vínculo mágico é a relação que você tem com o seu objetivo. Falando na hora que você falou tudo que você quer. Então, se você tem, por exemplo, o lance de querer comer o cu do amiguinho, o fio de cabelo do amiguinho é um bom vínculo mágico. Testemunho, a gente chama isso na feita. Coar o seu... O café do amiguinho na sua cueca é um bom vínculo mágico. Coisas físicas são um bom vínculo mágico. Se você convive com uma pessoa e não está tendo contato físico com ela agora, você tem uma imagem mental muito clara dessa pessoa. Essa imagem mental pode ser um bom vínculo mágico. Coisas únicas relativas às pessoas que você conhece bem podem ser um bom vínculo mágico. O que não é um bom vínculo mágico? Sei lá, você quer fazer magia para tirar as criancinhas da África da fome. Qual criança? Né? Qual criança? Cite o nome de 3 crianças de Botswana. Keller. Coli... Nizenga e Nhoque. Então, cara, você não conhece as crianças do Botswana. Não adianta, não vai dar certo. Você não vai ter nunca esse fator alto. Pode ser o caso de você desistir logo de cara, porque essa magia não vai dar certo. Ou pode ser o caso de você tentar se informar e conseguir mais informações. Então, fazer magia pro presidente, pro pinto do presidente cair, cara, eu não sei, eu nunca apertei a mão do presidente, nunca botei a mão no pinto dele, sabe? Eu já. Ainda bem. Mas todo mundo tem uma imagem muito clara de quem é o presidente, como é a voz do presidente, etc. Eu apertei a mão do Temer uma vez. Eu acho que com aquelas mãozinhas nojentas. Você não contou, não. Não, eu fui pra Brasília com uma galera num evento e eu conheci essa galera aí. Eu também conheci uma galera aí que eu não me orgulho, não. É, eu não me orgulho, mas é só pra falar que. Será que funcionou? Eu lavei então, a mão depois. Quanto mais próximo você tiver do seu objetivo, melhor. O objetivo não precisa ser uma pessoa. O objetivo pode ser qualquer outra coisa. Mas o importante é que você tenha uma imagem mental muito clara ou algum objeto que vincule. É alguma coisa para aterrar a tua intenção. Sim, sei lá. Se você quer fazer alguma coisa em relação à sua terra natal, uma coisa de vampiro. Pode ter um potinho da sua terra do lugar onde você nasceu. Olha que coisa. Se você tiver o sêmen da pessoa, então. aquela sangue. Aquela terrinha de cemitério, Juliana. Coisa boa pra você, fazer mais. Se você tiver o sêmen da pessoa certa, você pode, inclusive, ficar rica. Pode. É uma das magias que mais deu certo, né? Terrinha de cemitério. Ufa. Então, no caso da terrinha de cemitério, sem entrar nos detalhes aqui, eu não conhecia a pessoa. Mas a pessoa conheceu a terrinha do cemitério. Vamos lá. Próximo item aqui, que tem que ser baixo. A consciência do operador. Você não pode estar ciente. Você não pode estar acordadão. Mas isso não é exatamente a hipnose? É. Tem uma diferenciação sutil. IR é a resistência subconsciente. É a vontade de se fuder. Tem que ser baixa. Você não pode ter a vozinha dentro da sua cabeça falando, isso nunca vai dar certo. Você tem que calar o Galvão Bueno. Eu achei uma explicação perfeita. Ainda bem que ele deixou pro final. Pois é. Então, esses são os fatores aqui. E se você for olhar no livro direitinho, tem lá a fórmula e tem umas curvas. E ele mostra que se qualquer um desses quatro fatores for abaixo de 0,8, por exemplo, tipo de 0 a 1, né? For abaixo de 0,8 ou acima de 0,2, no caso dos tem que ser baixos, bicho, vai ser marginal a sua melhoria da probabilidade natural da coisa acontecer. Então, fazer magia é difícil. Você tem que ter todos os fatores altos. E é importante você pensar sempre. Isso é uma coisa que eu tento fazer. Eu antes de fazer uma parada, eu olho não, porque eu já tenho isso mais ou menos claro para mim. Calcula, né? Tipo, esses quatro fatores aí estão otimizados? O que eu posso fazer para otimizar eles antes de botar a mão na mão? Normalmente, o que mais dá para trabalhar é vínculo mágico. E o resto é treino, né, cara? Gnose é técnica. Diminuir resistência subconsciente é técnica. Aqui eu quero... Vai ter gente que me criticando, mas eu vou colocar uma parada assim. A única forma de você conseguir ignorar algumas dessas é quando você tem trampo com entidade, se você acredita que a entidade é um agente externo. Porque tecnicamente ela tem acesso a outras questões que não são essas quatro, né? É por isso que nem sempre alguém que trabalha só com entidades é um bom mago. Um bom médium pode ser um bom médium, mas um bom médium nem sempre é um bom mago. Uhum. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa que acho que a maioria dos europeus nem considera, né? Porque não faz muito parte do pacote da magia ocidental, né? Que a magia, por exemplo, de... Esse lance de trabalhar incorporado e tal. É. Acho que o cara que tá lá sentado na poltrona dele na Inglaterra tomando chazinho não vai se ligar nessa parada. Mas é uma coisa. Mas é algo a se considerar. Que a gente pode botar aí no rolê. É um wild card. O Coringa. Acho que é isso, gente. Vocês acham que nós cumprimos todos os assuntos? Porra. E acho que a gente, dessa vez, a gente nem fugiu muito do tema. Só porque vocês têm um host de qualidade. Isso deve ser fazer um resumo. Por favor, me ajuda. Vamos depor o Andrei. Eu aprendi com o Andrei, não posso depor o meu mestre. Fala alguma coisa, mestre. Passa ali no RH rapidinho. Passa no RH rapidão. Eu vou fazer um resumo, por favor. É bullet points, hein? Me ajudem a ver se eu esqueci alguma coisa. Então, dicas para o cidadão... Pra magia dele não dar errado. Número 1. Tem abril. Não te... O quê? Tem abril. Tem abril. Número 2. Não tenha um medo cego. Número 3. Não tenha pressa. Número 4. Pesquise bastante. Sabe o que você quer. Número 5. Saiba o que você quer. O que era? Saiba a gnose. Faça a gnose. Se você tem uma resistência inconsciente, trabalhe ela. Trabalhe a sua resistência. Não tente salvar o mundo. Não tente salvar o mundo. Ame seus bichinhos e faça carinho neles sempre. Lide com a vontade de se fuder. Acho que é isso, né? Vínculo mágico. Acho que você tem que fazer vários desses aí. Pode se aglomerar em, tipo, faça um autoconhecimento. Lide as coisas que você encontrar que vão atrapalhar na sua magia. Melhore essa técnica. Então, é um constante exercício. Você está exercitando sempre. Em três etapas aqui, três pontos. Domine a técnica, saiba o que você quer e foda-se o mundo. Sério que tu deu um cotoco pros ouvintes? Não, é que eu fiquei fazendo vacuo, né? Era esse o terceiro ponto. Mas já que não deu tão pra cima, né? Foram bons. Domine a técnica, saiba o que você quer e pense antes de fazer. Tá bom. Eu acho que essa foi bonita. E tem abril. O Andrei falou do abril. Tem abril. Por favor, tem abril. Não, por favor. Andrei. Você não tem... Quer falar uma coisa mais errada, Andrei? Garganta, na verdade. Oi? Quer falar uma coisa mais errada? Vamos lá. Bom, então é isso, gente. Eu acho que com essa conversa longa, com desabafos e várias frases importantes, dá pra gente entender um pouquinho mais como é que funciona e por que que às vezes nosso rito e nosso processo mágico não dá muito certo. Saiba lidar com tudo isso, assista Rock 4, É o Rock 4? Acho que é o 4. 4. É o 4. Assista Rock 4, que eu acho que é muito importante nesse processo todo. Veja o vídeo do Tem Abril. Faça diário mágico. Faça diário mágico. Leia a porra do diário que você fez pra descobrir a merda que tu fez. Pelo menos no fim do semestre. Faça uma periodicidade pra isso. Ju? Faça carinho nos seus bichinhos de estimação. E se hidrate. Isso. Não é? Tome seus remédios. Acredite no seu potencial. E pau no cu de um coach. Principalmente. Só que o nazista. Só que o nazista. E eu acho que já tá tudo certinho. Galera, muito obrigado. Agradecendo os ouvintes que estão aqui na live hoje com a gente. Beijinho, que pararam numa tarde, não estão trabalhando, esses sem vergonhas. Vocês estão com a abinha aberta, né? Trabalhando na outra abinha, que eu sei. Beijo. Sim. Vocês que não estão aqui na abinha, ou não estão aqui porque são trabalhadores sérios, ou não estão aqui porque não nos apoiaram ainda. Então, você pode apoiar com vários valores, mas pelo menos 5 continhos, não é? 4 continhos, né? 4 continhos você já pode. Já pode apoiar a gente. Agora é 5. Então tá bom. Você pode apoiar com outros valores, mas pra estar aqui presente, com 5 continhos você já tem acesso aos grupos secretos do Magicando e do Mundo Freak, onde você tem acesso a essas lives, pra poder, você poder assistir antes, dar risada antes, ver os erros de gravação, ver as muitas bobeiras que nós falamos aqui presente, e olha que ultimamente nós andamos sóbrios. Pois é, tá sem catuaba. 5 conto não compra um maço de Hollywood. Exato. Não compra um maço de Eight, aquele cigarro falsificado do Paraguai. Senhoras e senhores, muito obrigado por tudo. Boa tarde pra todos. Ósculo do bode, que pra quem não sabe é beijo no cu. Do bode. E praise the sun. Praise the sun. Assunção Farmadeus do Andrei. Qual o seu? É o 2. Você é o roxo? É, diz ele que sim. Por quê? O que, que aconteceu com o Andrei? O que eu quero. Como é que ele fala? Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ele tem um teste dele. Como é que é o teste dele? É o I'm a scat man. Não, o Andrei tem um teste que ele faz antes sempre, que é o longos dias. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aí ele fala, tá estourando? Errei. Não é esse programa. Então vamos lá.